Bom, antes de começar esse podcast, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que escutou o podcast passado sobre depressão. Nesse episódio a gente vai falar sobre bandas de garagem e acabou coincidindo, né, recentemente com a morte de Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, Audioslave, carreira solo também. E ele foi mais uma vítima da depressão. Então nesse podcast vamos ter bastante Audioslave, bastante Soundgarden, para homenagear esse cantor sensacional que a gente gosta muito. E Godspeed, Chris Cornell. Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado da Podosfera. Nós estamos aqui para falar sobre um tema que não afetou muitos daqui dessa mesa, mas afetou alguns, porque, né, afetar eu acho que é a melhor palavra para definir isso. Antes de começar esse podcast, vamos pedir para vocês avaliarem o nosso cast no iTunes, nos dando 5 estrelinhas. Tipo isso. Pode dar 6 se der certo também. Pode dar 6. Dá o máximo que o iTunes permitir, ok? Vamos lá, vai ser legal. Para quê? Para a gente poder crescer, para a gente ficar bonito, para a gente não precisar ficar mais nos fundos da casa da avó do Suede, ou ficar e transformar num estúdio. De repente. Isso aí, é melhor. Não sabe, né? E porque é assim que a gente quer na vida, né? Porque crescer na vida. Crescer na vida é sempre bom. Deixar de ser filha da puta. Enfim, mas antes de começar ainda, nós temos alguns recadinhos que o Suede vai dar. Nina Saiko Arigato Kawaii. Temos recadinhos maravilhindos, supimpas aqui para vocês. E hoje nós temos um tradutor que nunca participou. Oh. Uau, quem é esse tradutor? Esse tradutor é o Homero Kojo. Não, cara, sério isso? É, cara. Vai ser eu mesmo? Vai ser você. É sempre assim, é sempre pré-avisado. Bom, você... É o mais capacitado da mesa. Você já ouviu várias vezes, né, como bem funciona. Em preparação. Exatamente. Assim. Já ouviu várias vezes como funciona. Sim. Então o Suede vai falar uma frase, você vai traduzir para japonês, ok? Japonês. Clássico ou da pode ser o clássico, o japonês, pode ser o freestyle. Exato. Acho que é um japonês mais freestyle. Então vamos lá, Suede. Você que está ligado nos assuntos da Terra do Sol Nascente. Onderu Nasukena. Isso é bastante aí, anime, cara. Né? Nossa, isso. É bom chamar o cara que trabalha pro carinha lá. É convivência, né? Você que se amarra em lendas, cultura, coisas kawaiis, animes, filmes do Japão. Está no de kawaii. Why then das que? Tá resumindo bem o que você tá fala. Tá resumindo bastante. Muitos pontos e vírgulas ali. Sim, sim. E além do mais, se você além de gostar, você sabe escrever bem. Sonenomu, Odomai Ragato, Ondenara, Osenneode. Quem não deixa Jesus mal? Oderana! Eu escutei um Jesus aí no meio, hein? É, o cara é meio religioso. É. Então é isso aí, a mistura que você precisa. Você precisa de gostar do Japão, saber falar sobre o Japão e saber escrever bem. Pra quê? Pra quê? Osenanei! Onemonegasa! Toda frase japonesa começa com tipo as do Álvaro começava com esse kirogiye ou então. Não, mushi. Mas o ainda tem sentido, porque assim você fala, porra, você gosta de Coca-Cola? O então, né? Tem um tá negócio parecendo aí. Uma sessão de descarrego agora, japonês. Agora eu queria só chegar fazer aquela piadinha, chega pro mineirinho, você gosta de mulher? Gosto. E de pão de queijo? Oh, exato. Então nossa, que bosta. Então assim, eu só queria fazer uma observação em relação ao Suede. Que foi? Que eu gosto muito de pessoas que falam... nossa, eu esqueci sua frase. O que, que você falou? Puta, que filha da puta. Ele não falou? Não, ele falou um negócio aí muito errado, cara. Como assim? Ok, prossiga. Eu vou lembrar. Eu vou colocar um pedaço ali e vou explicar depois. Tá bom. Ok. Ok. Então, pra quê? Justamente para você ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Da que Oriente. Oriento Expresso. Oh, yeah. Oriento Expresso. Cafezinho. Venha fazer parte dessa viagem. Como tu os... Arigato. Caralho, eu pensei que ia vir, né? Como teu arroz. É o cafezinho com o shiitake e o vocês arigato. Estão matando um caratinho. Lady boy. Aí, together, um abraço. É nóis. Mas temos outro recadinho para você também que não é ligado na cultura do Japão, mas também é ligado a coisas interessantes. Se você gosta de coisas interessantes assim como nós, você acompanha o site, você sabe sobre nossos assuntos das colunas que são interessantes. interessantes e você sabe escrever sobre algo interessante também e quer agregar ao site. E se você escreve bem, se você escreve sobre algo interessante que você julga interessante, nós também julgaremos interessante pelo conteúdo que já tem, que você acompanha no nosso site, você pode mandar um texto ou dois aí, já elogiaram seus textos? Mande para o contato @locomotivo26.com.br e venha ser o nosso novo colunista. Eu acho que a gente não consegue colunista por causa disso. Eu não vou ter que traduzir isso daí, não, né? Não, cara, não, senão ia ser, né? Bom, então, Expresso do Oriente e Colunista Geral, ok? É. Então, tem essas duas categorias. Qual você quer participar, né? Mande um e-mail para nós no contato @locomotivo26.com.br. E eu sou Rafael Tanicho, e se você quer valorizar a banda de um amigo seu, primeiro, pague a entrada. Segundo, não peça para tocar Raul. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e eu já tive tantas bandas que hoje estou incompleto. Eu sou o Pedro Tanicho, baixista um caralho, viu? Salve, manso! Fala, galera, aqui é o Alvin e eu quase tive uma banda chamada Suco de Laranja. Que pariu. E das profundezas do oceano, todos saúdem o Homem Concha. Tá com o Bob Esponja. Como diz o ditado, né? O vocalista acha que é dono da banda, o guitarrista acha que é solista, o tecladista acha que é maestro e o baterista acha que é músico, né? Você tem quantos bateristas? Maldade, velho! Maldade, a gente já vai explicar essas piadas depois dos e-mails. Começar esse podcast, vamos para alguns e-mails que nós recebemos. Na verdade, a gente não recebeu muitos e-mails. Não sei porquê. O pessoal não gostou do último cast. É que foi um tema meio pesado, né? Eu percebo que nos podcasts mais zoados, a galera manda mais e-mail. Sim. Então, pessoas, vocês preferem podcasts mais zoados? Respondam pra gente no e-mail contato@locomotivo26.com.br, ok? E aí a gente faz mais. Bom, eu não vou ler e-mail nenhum hoje, porque o Suede não deixa. Então vai lá, Suede, lê o primeiro e-mail. Eu te dei a oportunidade de baixar os e-mails. Você ficou assistindo um videozinho no YouTube de cabras com anões. Então vamos lá, o nosso primeiro e-mail do senhor Gilberlan Santos, host do podcast mais arretado do Nordeste. Eita, cast, cultura e reflexão. Não é um negócio assim? É tipo isso mesmo. É isso, né? Ok. I want to break free. Fala, pessoal, dessa parceria de sucesso. Não, sem não, sotaque. Não vou fazer, sem só no comecinho, era só no comecinho. Locomo, eita, RSRS. Apesar de ser um tema muito pesado, estar em alta no momento, foi bom ser abordado. Gostei da explanação e da experiência de cada um. Como eu havia dito no grupo do WhatsApp, os ouvintes ouvem e conhecem sobre os participantes, mas sempre há algo que está oculto. Não só a Bela, mas eu também não sabia que o Rafael toma os medicamentos fortes. Rafael? Eu falei Rafael? Falou Rafael. Ixi, muito decrépitos. Não sabia, mas o Rafael toma uns medicamentos fortes. E não tô falando de dorgas, kkkk. A gente concilia, né? Tem que ser, senão dá pra viver. É, dorgas não são medicamentos, são entretenimento. Então é tipo aquela velhinha lá do fuma aqui, toma um chá, sabe? Eu nunca senti vontade de tirar a vida, mas confesso que me identifiquei com quase todos os sintomas de uma depressão. Uma coisa também que foi dita sobre a religião na depressão, realmente, não a religião em si, mas a fé das pessoas ajuda a superar uma possível depressão. Sem plural aqui. No entanto, já vi casos de pessoas com muita fé entrarem na depressão e continuarem. Alguns poucos até se render ao suicídio. Mesmo tendo fé e tudo, as pessoas não querem tirar a vida. Querem tirar a dor que sentem. Querem parar com aquele mal que aflige. Bom, é isso. Tenho mais coisas pra falar, mas não quero alongar tanto o e-mail. Uma música pra animar e tirar o pessoal da bad. I Want to Break Free, do Queen. Abração. Música do Suede. Adorei. Aê. Bom, Gil. Bom, algumas pessoas, quem acompanha mais o Locomocast, sabe e acompanhou numa das leituras de e-mail que o Gil contou um caso, né? Sim. De um amigo dele e tal, que no começo a gente nem sabia como ele começou a zoar o e-mail dele. É, então, novamente, me desculpa. Mas realmente é um tema pesado, é um tema sério, que deve ser debatido. É que acaba virando meio que as pessoas colocam como um tabu, né? Sim. A depressão. Outra coisa que você fala que se identifica com quase todos os sintomas, é meio assim. Você pode até sentir alguns desses sintomas, mas o problema da depressão é que isso acontece o tempo todo. Isso que a gente sente, basicamente, são sentimentos normais de todo, qualquer pessoa do mundo. O problema é o excesso. Exatamente. E, bom, recomendação, né? Se você acredita que você possa estar com depressão, obviamente que a gente recomenda que você procure um psicólogo ou qualquer outro tipo de ajuda especializada. Mas é normal as pessoas sentirem sintomas de depressão e não ser depressão, né? Como o Pedro falou, são sentimentos humanos. A diferença é que quando você tá com depressão, eles são intensificados e frequentes. Pra quem ouviu o cast, eu indico ouvir novamente o cast de Natal, porque a parte do Expresso Polar vai ser bem mais pesada agora, pra você ouvir, bem mais emocional. Exato, e desculpa por Aurora. Não, desculpa, que é uma merda mesmo. Não é uma merda, é inspirador pra mim. Próximo e-mail, Pedro, por favor. Olá, saudosos amigos desse incrível locomotiva, é dessa, Renato? Ele falou desse incrível? Desse. Sou eu, Renato trem. Augusto Cicote Marques Luiz, 31 anos, técnico em eletrônica, São Paulo, SP. Eu tenho dúvida no sobrenome dele. Por quê? Tem dois Cs antes do O. Que tem? Na Itália, quando tem dois Cs antes do O, é Ti. Então será... Cicote. Foda-se. Melhor saída. Gostei muito desse episódio, principalmente por informar a necessidade de reconhecer que não conseguimos sozinho e precisamos de ajuda. Eu tive algumas situações de início de depressão. A primeira foi logo após a morte do meu pai, quando eu acordava à noite pra ir pra cama dele e sentir o cheiro dele que ainda estava lá. Na época, conversar com amigos foi a minha válvula de escape pra não entrar mais fundo nesse sentimento, pois eu fiz isso por cerca de 6 meses. É, isso é normal quando você perde alguém muito próximo, às vezes até você escuta a pessoa falando. Sim, talvez é até pra você se sentir mais próximo dessa pessoa, né? É. Já não tá ali. Posteriormente, após um término de namoro, eu fiquei tão mal e abalado que eu iniciei uma terapia com uma psicóloga. Isso foi há quase 2 anos e eu ainda passo semanalmente com ela. Reconhecer que eu precisava de ajuda me ajudou a me entender melhor. Conversando com ela nesse ano, eu cheguei no consultório com início de depressão, mas o tratamento não precisou de medicamentos, pois a terapia me ajudou a me reconhecer ser bem melhor e a prever minhas recaídas. Isso é bom. Que bom que eu não precisou de medicamentos, né? O maior receio é que eu já tentei me matar por conta de relacionamento anteriormente, pois isso me afeta muito, devido também por eu não ter uma figura materna definida. Cada vez mais sinto a importância de se buscar ajuda, pois ninguém vai perceber o problema facilmente, levando a um período de dor latente que conseguimos disfarçar do mundo. Obrigado pelo ótimo programa, adoro vocês, abraços. Também te adoramos, Renato. Bom, Renato, você comentou sobre a necessidade de reconhecer que não conseguimos sozinhos e precisamos de ajuda. E isso é algo que a gente quis com esse podcast, na verdade. Passar as nossas experiências e falar um pouco sobre isso para que as pessoas que se identificassem ou que tivessem, né... Não digo com sintomas, mas que tivesse numa situação meio down, fossem atrás de ajuda mesmo. E acho que acabou até ficando sério demais esse podcast. Muito. E não só ajuda profissional, mas as pessoas normalmente guardam as coisas pra si achando que é bobagem e tal, mas pelo menos se abre com um amigo, exatamente, com algum parente. Exatamente. É muito importante que você procure algum tipo de ajuda, seja lá como ela for. Menos ouvindo a Aurora e usando drogas. Yep. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado àqueles que mandaram também e-mails que, né, pediram pra gente não ler no ar. E saibam que vocês não estão sozinhos. A gente tá aí também. Claro que não somos especialistas, não somos médicos, não somos nada disso. Mas a gente tá aí pra ouvir quem precisar falar e tal, tanto no WhatsApp quanto no e-mail. E se você quiser, né, mandar um e-mail pra gente, ler ou não no ar, envie para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Além disso, temos uma outra forma de contato que mantemos, aliás, diariamente com os nossos ouvintes, que é o nosso grupo do WhatsApp. Sim. E como faz pra entrar no grupo do WhatsApp? Você entra no grupo do Facebook, Passageiros do Locomotiva, o Álvaro tá lá de porteiro estagiário pra te aceitar, e em cima, no topo de tudo, vai estar fixo um endereço eletrônico código pra você clicar e entrar automaticamente no grupo. Ou você entra na postagem deste podcast que vai ter o mesmo endereço lá. Exatamente, muito mais fácil. A gente dá preferência pra vocês entrarem no grupo do Facebook, porque tem coisas que acontecem lá também, como escolha de músicas pros podcasts mais zoados e tudo mais. Exatamente. Futuramente algumas enquetes sobre alguns vídeos aí que a gente tá esquematizando. E, enfim, muito obrigado. E agora vamos para o podcast. Mas, antes de ir, vamos... Aliás, a gente vai entrar no podcast agora com uma música pedida pelo Pedro Pérez, que ele não mandou e-mail, mas ele mandou mensagem no privado, né, no WhatsApp. E ele pediu pra gente colocar na leitura de e-mail, né, mas a gente vai colocar no início desse podcast a música One Day, do Matsiarro, ok? E vamos lá. Abraço, Pedro Pérez. Abraço. Para começar esse podcast, Suede, eu gostaria de uma explicação básica e crua. E nua sobre o que é uma banda de garagem. Banda de garagem, assim, a grosso modo, linguagem contemporânea, quando você junta aí seus amiguinhos que sabem tocar alguma coisa, vocês decidem, vamos formar uma banda? Não tem onde ensaiar, não tem dinheiro, vamos começar, junta tudo na garagem de alguém e começa. Exatamente. Normalmente, banda de garagem não começa em garagem, que é só o nome. Também. Hoje em dia vai no quarto de um, vai na sala do outro. A minha banda foi sempre banda de garagem mesmo. É. Da hora. Não, mas eu tive muitas bandas de garagem também. E tive bandas de garagem que não ensaiaram, só se apresentaram. É, mais ou menos isso. Que, tipo... Eu tive bandas de garagem que não ensaiaram nem se apresentaram. A minha gente inventava na igreja as músicas, você tem uma noção. Nossa. Era tenso. Bandas de igreja. Entra também. Sim. Esse termo aí de garagem fosse mais fácil nos Estados Unidos e tal. Não, é que assim, nos Estados Unidos eles têm garagens, né? É, tipo, lá... fechadas são lugares que ok, né? Você tira o carro e você consegue tocar lá. Mas aqui no Brasil, banda de garagem veio realmente como uma banda que não tem uma estrutura financeira pra alugar um estúdio, principalmente, e que também não tem muito talento, muitas vezes. Muitas não. Todas as vezes. Exatamente. A banda de garagem não tem talento nenhum. Que vai e se junta ou no fundo da casa de um. Às vezes o baterista nem tem bateria, às vezes não tem nem microfone. Então acaba sendo essa banda a bem iniciante ali, o projeto de banda. Sabe? O bacana de começar a banda de garagem é que você vai aprender onde fica cada coisa na cidade. Porque além de buscar, de uma pessoa só buscar todo mundo, esse todo mundo vai emprestar o baixo de um, vai emprestar o amplificador do outro, vai emprestar os pratos do outro. Tem então, bastante assim, disso. Pra você conseguir ensaiar com a banda de garagem, você primeiro precisa do pai de alguém. Sim. Que tenha grana. E que tenha combustível pra passar quase na cidade toda, pelo menos uns 20 lugares, pra vocês conseguirem equipamento pra ensaiar, né? Mais ou menos isso. E assim, quando eu tava falando que eu já tive banda de garagem que nunca ensaiou, vocês se lembram dos... Bom, acho que em todo lugar tem isso, que são festivais de talentos de escola, só que no caso aqui em Matão era única e exclusivamente de bandas, né, que tinha na escola que eu e o Pedro estudamos. Sim, sim. Que era o Adelino, os finados concursos de banda do Adelino Bordignon. Sim, era legal, me apresentei 4 vezes lá. Eu tive uma banda que foi tocar lá e a gente não tinha nome e a gente deu um nome, quer dizer, eu não tinha uma banda, né, a gente formou realmente pra tocar lá Ana Júlia e Que País É Esse? eu chamei um baixista de metal, que é o Perereca, chamei um baterista de metal também, e não lembro mais quem eu chamei ali, e tipo, a gente só combinou que ia tocar essas músicas, e a gente foi, sem, sabe, sem pretensão nenhuma, cara. E ficou bacana, ficou legal também. Porra, músicas de 3 notas, né? Apesar que banda de garagem tem que tocar música de 3 notas, né? De começo, sim. Exato. É, eu perguntar agora, rola ter uma música de um acorde só? Então, depende, a maioria das, né, músicas... Tem que ter mais de um. A maioria das músicas que estão tocando, principalmente hoje em dia, são baseadas em 3 acordes. Tipo, igual o churrasco que a gente fez aqui, o Suede ficou tocando mesmo repetição de 4 acordes. Um quadrado mágico. E a gente cantou 700 músicas tipo aqui. Tipo isso. Caralho, mano. Exatamente. Dá pra fazer sus. Mas Banda de garagem. Eu tive uma banda que foi uma banda de garagem, de sacada, de várias coisas, que era praticamente uma Massacration de Matão, sabe? LOL. Não, mas era bom. Era bom. A gente tocava Ice the Earth, umas paradas assim, Halloween. Ah, interessante. E foi a Checkmate. Checkmate. Aliás, essa banda do concurso que eu falei era The Moondogs. The Moondogs. É. Que bosta. A Checkmate foi bacana, porque era uma galera que já sabia tocar e tal, só que a gente se juntava nos fundos da casa da avó do Mussarela, enchia o tanque de lavar roupa de gelo, colocava um monte de Heineken lá. Que delícia. E ficava tocando metal. Isso já sabia tocar um pouco, né? E um dia a gente resolveu fazer o clássico Live at Sacada na casa do PT, porque o Jesus, o irmão dele, tocava com a gente, e o apelido dele era Jesus, porque ele parecia Jesus Cristo, né? Não Jesus porque Cristo ele foi crucificado, exatamente. Rua. E assim, a gente tocava algumas coisinhas bacanas. Tocamos o SDF, e o interessante é que, tipo, ficava do lado da delegacia. A casa, aliás, fica do lado da delegacia. Então passou uns policiais assim, olhando e, tipo, dando risada, sabe? É isso aí, sabe? O negócio... O que a gente pensou, que o nego ia parar, a gente não parou. E daí, o interessante é que, tipo, tinha a sacada e tinha a mureta do portão. E em cima da porta tem uma mureta que é um quadrado, assim, né? Com um piso ali. E o vocalista, em algum momento, subiu ali pra cantar e mó galera na rua, cara. Que foda, mano. Foi bacana isso, cara. Foi um show, assim, improvisadaço, com um som que a gente tinha improvisado. Caixa de vocal que não dava pra vocal direito. Eu vi só uma foto, eu acho, de vocês. É, tem algumas fotos, mas desse Live de Sacada só teve uma mesmo. A minha primeira banda que eu juntei foi só pra tocar em um lugar. Foi nesse festival da nossa escola. Que inicialmente a gente ia ter... Os músicos que ia tocar tirando eu eram uns caras bem bons, assim. Os caras que tocavam bem já. E o line-up era de duas músicas. Ia ser Detroit Rock City e Angel's Cry do Angra. A questão é, o vocalista de última hora deu pra trás. Não. E o cara que arranjaram pra cantar, conhecido como Adão... Adonis! Não canta porra nenhuma de inglês. Não sabe falar inglês. Mas ele agitava bem. Agitava. E a gente acabou trocando essas duas pro Dia Nascer Feliz e tinha mais uma. Não, foi só pro Dia Nascer Feliz. Eu lembro que ele apareceu até com a Makita. A Makita, pra quem não sabe, é uma furadeira, só que no lugar tem duas palhetas, né? A Makita é uma furadeira. É uma furadeira, só que ele adaptou pra ter duas palhetas, né? Pro Paul Gilbert usa, do Mr. Big. E ele chegou lá encapuzado, com a Makita na mão, só... Tá ligado? Tipo, caralho, mano. Esse que maluquice é essa, tá ligado? E no final das contas foi uma merda. Ah, eu achei bacana. Não, foi uma bosta. Quem tava? Tava o Serginho, tava o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho mandava bem pra caralho. Acho que era o Rosenberg no baixo. Ah, era uma galera boa. Era uma galera boa tirando eu. Não, você tocava bem pra caralho. Você toca bem pra caralho. Aí, inclusive no ensaio, o Adão não cantava nada de inglês. A gente ensaiou uma vez só. Aí no meio do intervalo lá, eu e o outro guitarrista começamos a fazer solo da Angel's Cry, que é em terças e tal. E a gente fez e tal. Adão ficou com aquela cara assim, nossa, cara, como assim? muda essa música. Não quero fazer o Lero Lero e vocês tocar certo, sabe? Minha primeira banda, cara. Lá vem. Os nomes das bandas do Suede sempre foram muito boas. E o Suede sempre foi pau no cu de Gothic e Lolita. Eu tenho uma banda que tem um nome bacana, Antônio. Eu sei exatamente que banda. Minha primeira banda, eu tava muito na época do metal. Assim, metal iniciante mesmo. Iron Maiden, o que mais? Cara, até... Metal é Blink-182, cara. Não. Eu lembro até que Manowar a gente ouvia pra caramba. Você também sonhava em subir no palco de tanga de texugo, cara? Você gostava de ver os homens peludos? Não, cara. Que Manowar era um nojo, sim, cara. Sim, sim. Mas eu lembro que, assim, era bem época de metal. E também Black Sabbath, Pantera, essas coisas assim, tipo, clássicas pra ouvir. Manowar era o Motal. E minha primeira banda era eu no vocal, dois guitarristas, um fingia que tocava, outro tocava. O baterista tinha uma caixa e um chimbal. Tudo drummer. Não era, mas é antiga, mais antiga. E eu era muito complexado, eu era muito triste, porque além de eu não ter um microfone decente, que era de karaokê, eu não conseguia cantar, porque mas aí minha eu voz quero sempre fazer foi uma grave. Objeção. Ah. Porque microfone de karaokê, na época, era sensacional, na época era cara. Sensacional, mas assim, eu não tinha caixa pra ligar e tudo mais, e quando consegui uma caixa, o microfone não dava. E uma objeção também, eu já vi, e isso eu vi de verdade, nego ensaiando com microfone de PC ligado na caixa. É verdade. O meu era muito ruim, tá ligado? Sei lá, nem dava pra ouvir direito. E eu sempre fui complexado porque eu não conseguia cantar as músicas que a gente queria tirar, porque minha voz sempre foi grave. E cantar Iron Maiden era impossível pra mim. E aí, beleza, eu comecei a aprender violão, comecei a tocar também, aprendi a cantar. Aí formamos a minha primeira banda. É só interromper pra fazer uma pergunta aqui. Quem aqui começou a tocar por causa de mulher? Não. Não. Sim. Mas ok, vamos não, lá. Eu por comecei amor a música. Tocar porque eu gostava, não. Não, eu gostava de música, mas tipo, você tinha que ter um porquê a mais ali. E o meu porquê foi mulher. Cara, e também porquê eu foi não, amor. Não porque Maria Palheta é lenda também. Sim. Enquanto você é desconhecido, principalmente se você não é vocalista, Maria Palheta é lenda. Exatamente. E eu comecei a tocar porque uma vez eu vi uns amigos meus tocando Ozzy. E eu gostei pra caralho, eu comecei a tocar. Eu sempre quis ser uma banda por isso. Eu ia tocar, não sei se já viram no meu Face a foto de capa que eu numa bateria. Sim. A bateria era do meu tio e meu aquelas... tio tinha um... É... Era uma Apex cor de vinho. Pô, uma foda pra caralho. Legal pra caralho. E aí... Nossa, meu tio ia trabalhar, eu ficava no quarto dele o dia inteiro tocando bateria. Da hora. E aí ele deu a bateria pra igreja. E aí eles estavam dando aula de bateria na igreja. Falei, mano, é chance de aprender. Mas eu toquei só até os 15 anos de idade e aí entrou uma mina que tocava melhor que eu. E aí fodeu. Aí fodeu. E o Seconcha nunca tocou nada? Nunca tentou, aliás, né? Eu toco muita trombeta. Não. No culto da concha. Quando eu era criança, meu tio me ensinou a tocar gaita. Que era bom, tocava bem. Gaita eu sempre quis aprender. Gaita, essa legal, questão de banda, direito. Eu acho que eu nunca tive. Até tive, assim, quando mais entrando na adolescência, até tive vontade, assim, vendo ó, bandas de rock e tal. Foi aquela banda que tinha uma gaita muito foda. Aerosmith. Não, é Engenheiro do Havaí. Juliana Gaita, bicharada. Nossa, vai se fuder, cara. Engenheiro do Havaí, eu... Putz, quando eu vi Engenheiro do Havaí, eu queria... Nossa, cara, sim, eu quero tocar gaita pra um público. Mas depois de um tempo, o meu tio se mudou e tal, perdi um pouco o contato com ele. É, acabei abandonando um pouco a gaita e acabei parando. E gaita no Brasil é complicado também, né? Hoje a gente tem de grande, assim, acho que só um cara que vocês não vão conhecer provavelmente, que é o Flávio Guimarães. Mas o cara toca para caralho mesmo, pra caralho. Eu peguei umas videoaulas dele pra aprender a tocar gaita. Mas prossiga com a sua história. Gaita é um dos únicos instrumentos que não dá, velho. É língua, não rola. Então essa primeira banda se chamava Red Eyes. Sim, foi eu que escolhi o nome. Foi Por eu que fiz a logo. Red? Agora eu queria saber, então. Red Eyes, você pode pensar várias coisas, então, né? Então, mas muito depois que tava foram entre Red outro... Eyes e 4:20, né? Não, os caras tocavam reggae. Não. Muito depois veio o significado pra mim, olhos vermelhos, maconheiro. Não, nada a ver. Esse Red Eyes era pra simbolizar os olhos de demônio, saca? Era muito bizarro. É aquela criança que gosta desse negócio, né? É, bem isso. Aí a gente fez, a gente ensaiou. Teve uma banda de hard rock que era muito mais macho do que Red Eyes, que chamava Pink Flamingos. Tá, ué. Que não procurem pelo filme de mesmo nome. É, não procure pelo filme. O vocalista é o vocalista atual do Halloween, que é o Andy Darris. É, sim. Mas era mais macho do que isso daí, cara. Ah, whatever, mas... E era Pink Flamingos, hein, cara? Então, a gente queria ser mal, né? Aí a gente ensaiou. Tem Velvet Revolver, que é o revólver de veludo. Então, vai que, né? Aí, beleza, a gente ensaiou aí por um bom tempo, a gente estudava junto, então a gente ficou uns 2 anos com essa bandinha até o dia de se apresentar. E a gente fez um show, tocou 10 músicas. Quantas e gravou boas? Um DVD, cara. A gente tocou 3 do Exótica, acho que um pouco de Kiss. Não, tô falando quantas boas vocês tocando. Que ficou legal? É. Meia. Ok. Nossa, velho. Era a primeira porque banda. Porque o repertório você sempre tava se é gabando, caralho. Tava se gabando que gravou DVD, vai pra puta que tipo... Mas eu gravei não, o DVD. Ó, agora você tem aqui esse DVD? Eu tenho que achar, mas tenho. Se vira pra procurar até o lançamento dessa porra desse podcast. Ah, cara, é muito vergonhoso. Eu vou jogar pro YouTube, mano. Isso daí e vamos soltar junto. Eu quero ver. É. Também quero ver isso aí, velho. Ó, gente, se eu não deixei o link, é porque o Suede não passou, então mandem e-mails cobrando ele. Eu tinha acho que 14 anos. Essa foi a minha primeira banda, mas aí depois disso daí eu comecei a aprender música e virei gente. Não, não tem uma que ainda é vergonhosa, desculpa. Então, a banda que vocês se vestiam de mulher? Não. Não, calma. Ele pensou, Ele pensou, então teve. Então teve uma. Não, é porra, ele se maquia em quase todos os palcos que ele vai tocar, caralho. Não, parei, já faz uns 5 anos já. 4. 3. 4. Tá, foi só ano passado. 4. Não, uns 5 anos já faz que eu não me maquio. É, que eu não me maquio, sim. É. Seu cu. Que eu me lembre bem, sim. Seu cu. Quando eu me maquiei? Os festivais passados aí, sem contar com o do ano passado, você usou pelo menos um lápis de olho ali. Ano passado, não usei nada. Ano retrasado, você usou um lápisinho, cara. Ah, tá, ano retrasado eu usei. Não vem com essa não, porque ano retrasado já estávamos no Locomotiva. Foi só um lapizinho. Foi a banda Sex Appeal. Banda Linear. Linear, que eu nomeei no dia que a gente gravou aqui como Sex Appeal. Mas é... Ai, cara... Eu tive uma banda... Cara, teve uma época, assim, que você perguntava pelo Tanisho, ele tava em 20 bandas ao mesmo tempo como vocalista, sabe? Caralho. Mas teve um episódio engraçado, fica aí um abraço pra galera da Criogenia, que começou... Fazia pouco tempo as festas de rock em Matão, assim, dos Cover Nights. Acho que foi no terceiro Cover Night, foi do Ozzy. Nem, pá. Não, foi um Kiss Cover com um Exótica. Os caras chegaram, Tanisho, você tá na banda. E, tipo, eu nem conhecia os caras, sabe? Daí eu conheci o Du, o João e o Manso. Uhum. E a conheço gente... esses cara. Então, conheço, que sabe? Foi a mesma banda do Pedro, só que continuou. E assim... Tanto que tinha a famosa piada de Matão, que toda banda é a mesma, só muda o vocalista e o guitarrista. É, mas tipo, eu tava em 15 bandas, assim. Chegou uma época, sem brincar, que eu acho que eu tive umas 7 bandas ao mesmo tempo. Cacete, mano. É que o repertório era muito parecido também, porque as pessoas queriam tocar as mesmas músicas. É, isso é verdade. Então era a fácil. A minha que começou a colocar umas músicas bem diferentes no meio. Então, aí, a Criogenia, eu lembro que a gente tocava, dá pra contar nos dedos, vamos lá, Detroit Rock City do Kiss, To Be Filled do Mr. Big, Paranoid do Ozzy, que virou o hino da Criogenia, porque por muito tempo a gente só tocou Paranoid, Rock and Roll Night e Green Tinted 60 Minds do Mr. Big também. Com o Du tocando. Que aí, bosta. Só que é que tá, a gente tentou colocar um guitarrista a mais, foi o Serginho Mancini. Sim. E ele falou, não, vamos tentar tocar Wasted Years do Iron Maiden. Pra mim, que era só vocalista, ok, na época eu não sabia tocar guitarra direito, né? Ok, hoje dá pra tocar de boa o Wasted Years. Só que, tipo, criou-se uma lenda na Criogenia que toda vez que a gente fosse tentar tocar o Wasted Years, acabava a banda. Porque teve várias idas e vindas da banda após o Wasted Years. Quando ele tentamos tocar uma música mais difícil, todo mundo ficou de saco cheio e a gente se afastou. Saco, hein? Daí reunia, beleza, vamos lá. Daí tentava tocar o Wasted Years, acabava de novo. Então a gente ficou, tipo, com 5 músicas e o Wasted Years tentando. Só que a Criogenia, eu já tinha um microfone na época, que era um microfone bom, áudio técnica, sem fio, só que tinha acabado as pilhas e a gente tava ensaiando na área da casa do João. Porra, o que que vai fazer? E era uma caixa LL, você lembra, né? Eu lembro, era a que eu usava de guitarra. Então. Uma merda. Porra, o que que vai fazer? Ah, eu canto sem caixa. Ah. E daí, tipo, eu me esguelando lá e a galera tocando. E... Só que, tipo, nunca saiu disso, sabe? Mas foi uma das bandas mais divertidas, assim, sabe? Que eu tive. E eu tive a mesma banda. Só mudou o vocalista e eu. Sim. E essa foi pra frente. Essa a gente ficou com vários anos, a banda, cara. Caramba. E a turbulência. Gente fez um... Turbulência. Turbulência. A gente fez um repertório bem diferenciado. Assim, tocava, obviamente, essas coisas lá, todo mundo toca. Mas a gente colocou o Pride and Glory. A gente tocava umas 3-4 do Pride and Glory. Tocava o Losing Your Mind. Tocava Loving Woman. A gente tentou tirar uma vez o Machine Gun Man. Não foi muito pra frente. E assim, não desprezando o outro guitarrista. Mas na época que, ele tocava que atualmente nenhum. Ele toca até no AC/DC cover, né? Sim. Mas na época ele não tocava bem e ele insistia em solar. E ele não sabia solar, né? Ele não tinha o tempo pra fazer solo. Daí o Pedro entrando, o Pedro pegou todos os solos, sabe? Então ficou bom, porque o Du fazendo base mandava bem. Quando eu entrei, o outro guitarrista era o nosso amigo Equino. Ah! Eu vou contar já de uma banda que eu tive com ele. Depois. E aí, a nossa primeira apresentação foi no Festival da Adelino Bordion. A gente tocou Welcome to the Jungle. Sim. E Futebol, Mulher e Rock and Roll, cara. E foi foda para um caralho. Infelizmente, na época, não tinha câmera digital. Mas eu tenho fotos disso. Foto eu também tenho. Eu tenho fotos disso. Eu queria vídeos. Não, mas eu tenho fotos em câmera digital. Eu queria vídeo. Eu tenho fotos em câmera digital porque... porque eu tinha uma Cybershot. Sim, sim. E eu tenho algumas fotos disso daí, verdade. Você tinha o cabelo compridão? Tinha cabelo compridão. Cara, então acho que eu já cheguei a ver foto de você, né? Então, no post aí, vai ser foto do Pedro de cabelo comprido também, pra quem não conheceu. E durou anos, cara. A gente, num outro festival que teve, a gente tocou. Acho que foi. Como é que é? Tamo indo pra zona lá do. A gente tocou Beijos de Corpo do Velhas Virgens. E teve um que a gente tocou Mr. Crowley. Nesse ano, eu toquei com a Checkmate. Sim. E a gente tocou Watch Over Me, do Ice Earth. Nossa, não saía do repertório essa. Todo mundo tocava essa, cara. Mas tipo assim, o Perereca, ele foi caracterizado de... Caralho, como que chama o vocalista do Ice Earth agora? Foda-se. Eu não lembro. Mas tipo, o cara tava de jaqueta de couro, Ray-Ban, calça de couro, coturno, sem camiseta por baixo, fumando, então fazendo aquela mó, sabe? De rock and roll, e a gente tocou bem pra caralho a SGF esse ano. E eu acho que foi nesse ano que a gente tocou com a Checkmate também Saudades de Matão. Oh, que bosta. Eu não lembro se foi, porque a gente fez uma versão mais metal de Saudades de Matão pra tentar salvar a música, mas não dá, né? Essa música só salva se voltar no tempo e matar o cara que escreveu. Exatamente. Eu acho bonita. Agora, o Concha falou da questão de gaita. Eu tive uma banda chamada Destiny Rock Band que... Eu não lembro nem de onde veio Destiny. Não foi das Destiny Child, que tava em alta na época, que é a Beyoncé e sei lá quem. Uhum. Ah, foi de alguma música e a gente tocava um repertório diferenciado para caralho também. Porque a gente chegou com Aerosmith, coisa que banda em Matão não tocava. Chegamos com Skid Row, Motley Crue. Só depois que veio bandas tocando Motley Crue, que é a banda do TN. Essa que é a banda do Equino, né? Essa que é a banda tem do várias Equino. Histórias engraçadas com ele. E assim, a gente tinha uma banda legal, redondíssima. Hoje um dos caras vive de música, que é o Lino, né? Que ele toca em baile, né? Ele toca em banda baile. Se não me engano, é. Faz tempo que eu não vejo ele. E eu tive que aprender a tocar gaita por causa das músicas do Aerosmith. Então, tipo, foi uma banda diferente pra caralho. E tocava também uns Velvet Revolver, Iron Maiden. Fazia solo nas costas. E daí acabou essa banda quando a gente insistiu em tocar a música do Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Por quê? Porque, tipo, porra, era legal pra caralho a música do Cavaleiro do Zodíaco. Só que o Equino, ele não queria. Ah, então a música que ele não quer não vai tocar. Exatamente. Tipo, porra, Motley Crue foi difícil aceitar, porque não era uma música legal, a Smoke in the Boys Room. Ah, ela é divertida, sim. É divertida, sim. Depois você já cresceu, sabe? Quando você é moleque, é uma música muito reta. E só que o que era legal é que tinha gaita também nessa música, então era... ficava bacana. É igual, por exemplo, eu tive, quando eu tava na Turbulência, tinha uma música que eu odiava tocar, que era Road to Nowhere, do Ozzy. É linda, mas eu detesto tocar aquela música. A gente tocava. É, em banda você sempre vai tocar uma música que você não quer, a não ser em bandas do Suede. Não. Porque ele é ditador. Não, mentira. Tanto não. Que ele não faz mais bandas hoje. Por quê? Porque ele quer ditar a regra. Não, não é. O Suede, não é. Faz aquela pergunta que você sempre me faz, cara. Ele não quer dar liberdade criativa. Essa devia ter sido a sua abertura, cara. Peraí. É verdade. Vou te falar não, que... Não, é mentira. Num isso festival é mentira. De 2 anos atrás, você quis que eu tocasse contigo também. Sim, pra dar uma mão. E daí eu tava tentando fazer alguma coisa. Não, mas tem que ser assim. Ai, que mentira. E daí eu, caralho, mano, mas tipo, não. Não, mas tem que ser. E eu... Isso é mentira. Ó, é daí mentira deslavada isso. Esse ano eu não toquei. Não tocou, mas foi porque você tava sem tempo. Não, não foi por isso. Você sugeriu uma variação ali, eu acarretei, não. Eu acatei porque, ok, ficou legal. Não, cara. Claro, foi aquela lá que eu fiz no violão pra linear, não foi? Não, foi, mas então... você não aceitou quase nada, cara. Você foi cuzão. Não, você não dá liberdade criativa para as pessoas. Não é assim. As pessoas que tocam com o Suede, eu entendo a tristeza de tocar com o Suede, porque ele realmente quer ser um ditador. Mentira. Ele realmente acha que as ideias dele são melhores do que não qualquer é um. Não é assim. Então é foda, né? Foda. Em toda banda tem alguma coisa assim, né? Ó, a primeira... todas as bandas que eu tive, a gente decidia tudo junto. As únicas... Porque, assim, sempre vinha tudo pra mim. Ah, o nome da banda. Ah, tudo vinha... E era sempre nomes... Não, qual mas os nomes tudo das vinha bandas pra mim. Que você teve? Eu vou falando conforme o cast vai rodando. Eu vou falar de duas em sequência agora. Maggot. Não teve nenhuma banda assim, cara. Não, era seu nick no MSN, né? Era. Suede Maggot. É, combina. Red Eyes sumiu aí. Eu conheci uma outra galera e a gente formou outra banda. Aí o baixista era meio sangue no zóio. Só fazer uma observação. É. Red Eye sumiu. Tipo, um dia teve uma festa que tava todo mundo louco. Suede acordou onde tinham parado os integrantes da banda dele, sabe? Com sangue nos olhos. E até tipo hoje isso. Ele não sabe onde os caras estão. Dizem que eles foram pra... Como chama aquela cidade de Minas? São Tomé das Letras? São Tomé. E, tipo, eles tentaram ir pra Machu Picchu. Os caras não voltaram até hoje. Caralho, mano. Tipo isso. Aí, a próxima banda que eu tive com a galerinha diferente, o baixista queria que a banda se chamasse... Ah, que a banda se chamasse Holocausto. Aí é, ia pegar mal. Nome legal pra caralho. Aí pegou mal. É, Brigada NS, por quê, né? Então, aí eu mudei, é claro, ficou Holocaust, que é tipo causa oca, né? Deu uma mexidinha ali e beleza. A gente durou aí meio ano com a banda e depois veio a banda Oráculo. Dessa você nossa, lembra. Que nome, cara, que nome. Banda Oráculo. O cara que chegava no palco com a máscara vermelha. Não é essa, nossa, não é essa. Não é essa, é outra. Não é outra. É, tem uma dessa, mas é outra. Mas essa era maquiagem. Era de sobretudo, era maquiagem. Era maquiagem, eu lembro. Era minha fase gótica. Foi com... E o Suede no palco, ele parecia um autista, sabe? Que ele ficava com os braços pra baixo, só segurando o microfone, pisando firme no chão, sabe? E com aquela cara branca e preta e sei lá o que ele passava naquela porra. Isso aí era... Mano, não. E daí, tipo, ele pendurava corrente. Tudo bem que na época todo mundo pendurava corrente, porque todo mundo queria parecer mal, né? A minha correia da guitarra era uma corrente, cara. Então... Não, eu fazia um X no meu corpo em corrente. Só faltou daqui a pouco você colocar a faixa do Naruto e correr com os braços pra trás. E não. Criar um perfil no Facebook chamado Lutz Gaturan. Óbvio que isso corta, né? Procurem. Bota o bode aí, ó, nego, procura o bode aí. Eu vou tá pôr certo. No Túlio, só porque Durantex deve ter pra caralho. Não sei. As pessoas ficam no imaginário. Não. Eu pesquiso antes, eu vejo. Não, mas a banda Oráculo durou aí um tempinho, foi a primeira vez que a gente gravou de verdade uma música, que foi quando começou a minha época de música autoral, que eu nunca gostei de tocar música de bandas assim, que eu sempre queria fazer uma versão parecida. Por quê? No começo eu não conseguia tocar música original. Eu também. A boa parte das músicas que eu tocava, eu gostava de fazer uma versão. Igual, por exemplo, o Mr. Crowley que a gente tocava, não era exatamente igual ao do Ozzy. Era mais pesado. Baixava o ré, botava um rézão em vez de mi. E o teclado, óbvio, na guitarra, porque a gente nunca achou um tecladista que presta nessa porra dessa cidade. Não, é. Banda de garagem nunca tem tecladista que presta. Uma vez eu consegui, cara. Mas isso a gente já sabia tocar legal e era uma banda boa. A única banda aqui em Matão que teve tecladista que prestasse... E tecladista, quando toca bem mesmo, agrega para caralho, foi a Arcádia. Sim, sim. Que tinha o Rafael Lopes, que hoje o cara é maestro, tá lá em São Paulo, gravando pra nego do Japão. E, tipo, a gente conviveu com esses caras e a gente tá na merda, os caras tão vivendo disso, sabe? Mas tudo bem. Caramba. Próximo bloco. Você tava falando, animal. Ah, tá. Eu tava falando da Oráculo. Isso é um ponto, cara. É, e foi a fase gótica que comecei a compor e a gente foi pra estúdio e tal. Agora vou te interromper de novo. Interrompa. Quem que foi esse tecladista que eu não... Não, esse tecladista foi na época da Udrum, faz poucos anos atrás, que era o... Udrum, que era cara. O... Como que... O nome dele começa com E, eu não lembro agora. Mas ele é um cara de igreja, mas ele toca pra caralho profissionalmente é também. Igreja. Normalmente em igreja os caras tocam pra caralho, né? Isso é isso que é foda. Pena que o único tecladista que a gente achou também era de igreja, o cara é um pau no cu do cacete. Nossa, eu lembro. Você lembra? Eu lembro só da cara dele, nunca vi ele tocando, só lembro da cara. Eu vi ele tocando uma música, porque o resto das músicas ele não tirou. outra coisa, banda de garagem. Tirar música na hora. Filha da puta, tirar música. Por isso que eu falei, baixista é uma merda, porque o que eu tinha na minha banda tirava, a gente combinava 3 músicas por semana e ele tirava meia. E pega as notas na hora do ensaio, né? É, pra ele acompanhar. Falou, fica perto de mim, aí fica diferente pra mim, pra ficar olhando, cara. Não, baixista é foda você ter um baixista bom também. Sim. É difícil. Aqui em Matão acho que eu conheço 3. Não, dá pra contar nos dedos aqui em Matão. E metade saiu de Matão, então. Metade saiu de Matão. É, eu tô contando com os que saíram, então eu conheço um. Exatamente. Mas tecladista realmente sempre foi um negócio foda. Eu tive um tecladista na Duplo Sentido. Nem lembro. Tem até vídeo, na época que eu tocava com o Fabinho, que era o David. Você lembra do David, o tecladista? Não. Fabinho pegou a mulher dele depois. Enfim, Fabinho pegava a mulher dos outros, né? Normal. Caralho. Fabinho acho que vive de música. Mas assim, tem um vídeo, eu vou pôr um vídeo no link, que é a gente tocando uma música da Ivete. Uia. Que entra essa questão de fazer versões. O Fabinho jogava uns riffs de Eduardo Anui, sabe? Nossa. Então, mesmo assim, era um tecladista que saía do tempo pra caralho. Então, tecladista é um negócio foda de achar. Bom. bom mesmo, sabe? Na verdade, todo mundo é um negócio foda de achar, porque... Não, mas se eu chutar uma árvore, cai 15 guitarristas. Sai 15, cara, mas quantos bons? Eu só toquei com um guitarrista realmente bom na minha vida, que foi com uma banda que não saiu da garagem. É que assim, como definir um músico bom? Bom, na minha situação, era um músico bom, porque era com o Zé Carlos Monazzi, que vive de música há não sei quantos anos. Mas o que eu quero dizer é que tinha muitos guitarristas bons na época, que eles não eram bons porque não sabiam tocar com banda. Sim, porque fazer os solos sem tempo, assim, todo mundo fazia. Não, mas eu tô falando, o cara que tocava para caralho, e quando tocava com banda, tipo... Era pau no cu. Era pau no cu, certo. Sabe? Deixava a desejar. Eu posso ser um pouco ignorante nessa pergunta e tal, mas é que sempre que se fala de banda, o vocalista acaba tendo uma aparição maior, uma responsabilidade maior. E como vocês dissem, achar músicos bons, guitarrista, tecladista, alguém sempre tem que olhar por isso. E dizer que o grupo coordena ali é uma falácia. Sempre tem alguém que toma as dores do grupo. Diria que isso é parte do vocalista também ou... Não, parte do cara que entende mais, velho. É por isso que eu sou visto como ditador nas bandas, entendeu? É que assim, eu gosto de organizar a galera. Sempre realmente sempre tem alguém que entende mais e acaba, sei lá, conversando com os outros caras, nem falando, não vamos colocar o cara, mas tipo, presta atenção no jeito que o cara toca, sabe? Por exemplo, esse de tocar no tempo, cara, nossa, mas eu já peguei guitarrista na porrada praticamente, já peguei baixista, já peguei vocalista e baterista. É sempre uma merda. Em banda de garagem, quando a gente tá mais novo principalmente, isso é direto. O cara acha que tá certo, mas tá totalmente fora da música e tal. Então aquela pessoa que tem um pouco mais de noção tem que cobrar. Ou então, no final das contas, ninguém tem muita noção, um cobra o outro, aí começa a aparecer as diferenças. Ah, você não tá no tempo, mas tal coisa você tá fazendo errado, mas outro tal. Então cada um começa a se cobrar e se colocar nos eixos. E eu acho que isso acontece mais quando quer tirar a música exatamente como ela é. Acontece, mas é assim que a gente pega os erros. Sim. Infelizmente. O maestro do Whiplash lá. Uma mistura dos dois, cara. Mas o Rockstar é muito mais pau no cu. Sim. Porque, por exemplo, um vocalista que não vai cantar exatamente igual. Foda-se, faz uma versão, cara. Exato. Exatamente. O vocalista é um negócio que não depende da habilidade do cara só. Depende também da voz. Ah, o cara tem que ter uma técnica bacana também. Não adianta tonalidade, nada. Pô, minha vida mudou. Tá, vamos montar uma banda pra cantar Iron Maiden. Só que aí que tá, eu vou abaixar a tonalidade pra minha voz. Você tem que ir adaptando. Não adianta assim, eu quero que o meu vocalista canta Iron Maiden igual o Bruce Dickinson. Por muito tempo eu fui assim na Destiny. Foi quando eu fudi mais minha voz. Cantava as coisas, cantava. Terminava o show, eu não aguentava nem conversar com as pessoas, cara. Porque cantava Aerosmith no tom, cantava Skid Row no tom. E, tipo, isso eu tinha 17 anos, aguentava, sabe? E Aerosmith é um bagaço pra você cantar, cara. Puta que pariu, cara. Só que daí teve um dia num show que foi gravado em DVD, só que eu também não sei onde tá essa porra desse DVD, que eu fui cantar uma música do Aerosmith na abertura do show, que foi a Nine Lives. Sim. E o Steven Tyler começa num rasgado filha da puta num tom lazarento e, tipo, no meio do grito eu bambiei, fiquei zonzo, e eu falei, ok, eu tenho limite, cara. Porque até então eu tava só desafiando limites, eu não sabia o quanto isso tava me prejudicando. Só que nesse dia, nessa música, eu vi. Falei, porra, não dá pra ficar fazendo isso, cara. E daí entra a questão de adaptar os tons e tal. Tem várias questões, aí a banda tem que ver o que ela quer. Se ela quer manter o vocalista, adapta a música. Se quer tocar igual a música, arranja outro vocalista e tal. Porque realmente, se você quer fazer uma banda cover, tipo, precisamos tocar cada nota igual, você precisa realmente ter alguém que vai cantar igual, que vai tocar igual, que vai, sabe? Agora, quanto tempo vive uma banda dessa em Matão, sabe? Não vive. Tanto que as bandas que tem em Matão não tocam aqui. E as bandas que ainda existem em Matão não tocam covers. Até tocam mais ou menos, né? Versão, né? É, sobrevive com versões. Eu tive uma banda e meia cover, que uma deu muito certo, só que não tinha onde tocar, que era The 69 Eyes cover, que pra minha voz... The 69 Red Eyes. Não, The 69 Eyes cover, que pra minha voz era tudo, e a banda curtia, beleza, só que não tinha lugar pra tocar. E a outra foi a tentativa de um Marilyn Manson cover. Marilyn Manson cover, que cara. Você também usava os peitos falsos? Não, cara. Mas é que não chegou no tempo ainda. Não chegou a apresentação. É. Mas a gente só ficou em estúdio, em ensaio mesmo. Rolava legal, mas não foi pra frente também. Cara, cara, eu já tive uma banda, a gente ensaiou 3 vezes só junto. Pra você ter uma ideia, eles simplesmente chegaram e me perguntaram quem que curte tal tipo de música. Então vamos formar uma banda. Você canta bem? Ah, eu acho. Então vamos. Cheguei lá, o guitarrista era mais ou menos, o baixista mais ou menos, o baterista era o João, tocava até legal. E o vocalista era uma merda foda. O que que aconteceu? Eu joguei ele do lado, eu tocava e cantava. Toquei, cantei Welcome to the Jungle, toquei, cantei Kiss, toquei, cantei Red Hot Chili Peppers, toquei, cantei U2. O cara não cantava porra nenhuma e eu tive que me virar com tudo, cara. Pra você ter uma ideia, no U2, naquela Vertigo, o cara não fazia introdução no tempo. Caralho. Que é 1, 2, 3, 14, no tempo. É porque eles confundiam. O que veio depois de 2? Velho. 2, 14? Pera aí, como assim? Ele se assustava, ele não conseguia. Mas, velho, ele não se mantinha isso no tempo. Aí é porque que a bateria tá a ficava tu, tá, tu, tu, tá, tu, tá, tu, tu, tá. 1, 2, 3, 14. E daí, porra, é o básico. É o 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Metrônomo dobrado. E o cara não conseguia entrar nessa porra. Realmente era uma merda, né, cara? Né? Aí que desanima você ter banda, cara. Porque é foda. Só acha nego ruim. E quando acha nego bom, não pode ensaiar até o fim de semana porque trabalha. Não pode tal dia. Essa confusão de dia e horário pra ensaio é foda. Mas até hoje, que minha banda tá mais ok, ainda assim é uma coisa foda, porque dia que um pode, outro não pode, isso acho que vai ser um dilema eterno pra todo mundo na vida. A não ser que comece a viver de música. Exato. Eu sempre tive problema também, que quando eu aprendi a tocar, nos ensaios eu tocava junto pra ajudar os guitarristas e pra colocar coisa e tal, tirando música, inventando música, só que na hora de apresentar eu não ia com instrumento, justamente essa coisa, questão do frontman, que eu sempre quis ser frontman, não só pra tá lá na frente, óbvio, mas pra agitar a galera, pra trazer a galera, interagir. Eu sempre gostei dessa coisa intimista e ao vivo as músicas saíam um pouco diferentes do ensaiado. Isso é foda, é, você foda. Tem que fazer ao vivo do jeito que você faz ensaio, cara. Mas assim, uma coisa que o Suede falou que é fato, o vocalista ele não pode ser só o vocalista, ele tem que ser o frontman, ele tem que conseguir agitar o povo, sabe? Eu acho que isso é papel de todo mundo, né? Sim, mas... Então, só que tem guitarristas, baixistas que ficam parados pra não errar, por exemplo. Como... Não, mas isso eu vou entrar num ponto também que... Ai, caralho. Ah, eu sei o que você vai falar. É que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo. Não, é, cara. Eu sempre fui... E isso na Nera, que já foi uma banda que chegou a entrar em estúdio gravado 3 sons, eu virava pro Pablo, que era o baixista, e falava: cara, para de tentar agitar no ensaio. Se concentra em tirar as notas do jeito certo. Sim. E ao vivo, se você sentir segurança conseguindo tocar do jeito certo, porque era só eu de guitarrista, ele de baixista e o baterista. Então, se ele errasse qualquer coisa... Visivelmente audível. Ia ser assim, a primeira vez que as pessoas... Visivelmente audível. Ia ser a primeira vez que as pessoas, cara, iam dar atenção pro baixista, né? Primeira vez no universo. Então, exatamente. Tirando o Mr. Big, e aí? Então, assim, eu fiz ele aprender as músicas de um jeito que foi chato, porque ele chegou um dia pra mim e falou: cara, eu quero aprender a tocar alguma coisa porque eu quero ter uma banda. Falei: beleza, o que você quer aprender a tocar? Eu quero aprender a tocar baixo. Falei: beleza, você tá pronto pro método do Rafael Tanejo de ensino? Tô. Pegava, colocava a música no fone pra ele, colocava no Cubase e deixava ele tocando junto. Passava as notas, deixava ele tocando junto. Eu ensinei a escala cromática e tal. Ele errava, eu selecionava só aquele pedaço da música, falava: agora você fica tocando, ó. E daí ficava tocando 500 vezes até acertar. Então, tipo, ele precisou passar por isso pra ele conseguir se soltar ao vivo e ter segurança do que ele tava fazendo. Então, sim, assim, às vezes o músico ficar parado é melhor do que ele ficar pulando. Sim, justamente por merda. Isso, sim, que eu me via no papel assim, pô, eu sei que ele vai ficar parado, então eu tenho que agitar, entendeu? Sim, mas eu também acho que essa questão do front, o cara, na hora que ele sobe no palco, ele tem que estar disposto. Sim. Ele tem que estar totalmente seguro do que ele vai fazer. Sim, sim. Exato. Então, você dá uma agitadinha assim, não é custo nenhum. Mas quando você é banda de garagem, você quer estar no palco. Sim. Mas na hora que você tá no palco, muitas vezes você não tá preparado pra estar no palco. E aí que você erra pra caralho. Só que esse errar pra caralho tem que ser um aprendizado muito foda. Sim. Pra você se preocupar primeiro com o som que você tá tocando e depois com... Uhum. E aí a questão do frontman é importante, porque tipo, o cara tá lá, o vocalista é o líder da banda? Nem sempre. Só que em determinadas ocasiões, como num show, é o cara que vai ter mais comunicação com o público. O público. É a capa da banda. Acaba sendo a capa da banda, sabe? Por isso que todo mundo fala que vocalista é pau no cu. Tipo isso. Por isso todo mundo fala solo que... também. É. I am the one, but the kid is not my son. É um nome vergonhoso de banda. Falando em nome vergonhoso de banda, eu falei do suco de laranja no começo. Mas é porque eu tava na segunda série e foi na época que a gente tinha aprendido a baixar a música naqueles MP3 que era tipo pendrive. Sei, sei. E aí eu, Luciano e mais... Luciano, amigo meu, se o pessoal daqui conhece. A gente inventou de querer fazer uma banda, só que tipo, a nossa música era a gente fazer com a boca. É isso, Ed. Então, música corporal, cara. É tipo, igual do... Uma rotando, outro dando um tapa na cara. Velho, mano, mas era ridículo. E a gente ficava do intervalo inteiro. Tipo, cada um batia na barriga, outro... O Álvaro batia na barriga. Tetatômica. Explodiu o canal do Álvaro. Mas, meu, era muito louco. Esses dias eu achei uma foto que era, era quatro gordinhos e o Luciano. Aí eu mandei a foto pra ele e falei, mano, a gente tem que procurar esses moleques pra ver. Pra voltar a tocar, cara. Chegar pra ele, sei lá, e o suco de laranja. Reúne essa porra, vamos fazer um clipe pro Locomotiva. Nossa, vamos fazer. Mano. A Nera foi uma banda que foi um pouquinho mais pra frente pela questão da gente ter entrado em estúdio, conseguido alguns lugares pra tocar. Então saiu um pouco da garagem. E aí entrava nessa questão, tipo, a gente tinha três músicas próprias. E as nossas músicas próprias eram muito mais pesadas do que o repertório que a gente tocava. Então a gente fazia muita versão de música. Tocamos aquela Uma Noite e Meia, sabe? Vem chegando o verão. Sim. Só que a gente fazia uma versão porrada, porque eu tinha visto no encontro de motociclista, que aliás foi quando eu vi o show do Rádio Táxi. Sim. Eu tinha visto uns caras tocar essa música numa versão pesada. Eu falei, porra, mano, olha que da hora. Então a gente acabava tocando Lady Gaga, Black Eyed Peas, tocava, sabe, as coisas que o povo dá tava pra fazer curtindo, versão. Só que do nosso jeito. Massa. Versões sempre são mais interessantes do que as covers, né? Sim, sim. Eu acho. Antes de chegar na minha época boa musical, eu tive a Sidewalk também, que essa vocês conhecem também. Aí é o cara da máscara. Conheço. Eu não conheço. Aí é o da máscara. Não, é o cara das correntes essa. Caralho, mano. Como cadê assim, a máscara? Você chegava carregando corrente só? Não, é porque assim, eu cheguei... É, quando eu formava a banda, eu sempre tinha um personagem vocalista. Então, tanto assim... Tanto que a melhor apresentação do Suede foi ano passado, que ele tocou sozinho sendo o Suede. É, aí já... E eu não tô zoando quando eu falo isso. Eu já cansei de falar pra você que você é muito melhor você, violão e voz, que você surpreendeu a gente ano passado, do que quando você tá com a banda que nem todo mundo tá na mesma vibe que você. Sim, do caralho mesmo. Valeu, valeu, valeu mesmo. A Sidewalk era, tipo, a banda de metal, só que a banda de metal experimental. Então isso eu já gostei bastante. Que foi? Eu lembrei dessa banda. Você lembrou? Que era aquela banda que você é adolescente, você não toca bem, mas você também não toca mal, e você junta com a galera que também não toca bem, mas também não toca tão mal assim. E resumiu todas as bandas de garagem do mundo. É tipo isso. Abraço, pessoal. Aí a gente começou a fazer música, que era o que eu gostava mesmo. Resumindo, todo mundo tocava bem, mas pra si mesmo, sabe? É tipo sim, isso. Sim. Todo mundo tocava bem pra si mesmo, mas no final das contas era mais agradável você escutar a vizinha gritando sobre... Pra mandar parar, né? É. Nossa, tem uma história legal sobre isso. E a gente ficou quase 2 anos e foi bom porque a gente fazia música. Então eu pegava minha influência pra cantar, o guitarrista pegava a influência dele pra compor, e o baterista ficava batendo. E... Caralho, boa. Tipo isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas era mais ou menos isso. Foi uma experiência bem legal e depois dessa experiência que eu comecei realmente a evoluir musicalmente. Que eu falei que eu virei pra mim e falei, nunca mais vou fazer esse tipo de coisa. Eu tive uma banda que tinha um nome bem peculiar na época que eu estava... Saí do colegial, logo depois que eu saí do colegial. Que eu juntei com um baterista absurdamente fudido de matão. Crisão. Um abraço. E mais 3 mulambo aí, inclusive um deles é o Jesus. Sim. E fizemos uma banda chamada Chamego Moleque. Chamego Moleque. Teve uma apresentação só. Duas apresentações. Duas? Duas. Caralho, e a outra? Foi dentro da escola. Ah, tá. Basicamente, a gente tocava rock também, mesma coisa. Ice Earth, que todo mundo tocava Ozzy, tocava Man in the Box, Alice in Chains, foi quando eu conheci. Nunca. Puta que pariu, que música. Que música. E tocava, era depois hora, que trocou o vocalista, que é essa apresentação que vocês não viram, que a gente fez uma apresentação numa casa de show aqui em Matão, que é o Pantheon, foi bom pra cacete. E depois trocou o vocalista por um outro diferente aí, alternativo, que a gente incluiu umas músicas mais a cara dele, tipo umas músicas antigas do Rapa e Planet Hemp. Caralho, mano. Então, porque, a gente, né, tocou Feira do Massa, Rapa, massa. E tocava Manter o Respeito. Mas eram umas músicas nacionais boas, sim, né? Boas pra caralho. É, a mesma... Eu não conhecia nada do Planet Hemp. Depois que eu comecei a tocar isso aí, puta que pariu. Eu toquei numa banda que acho que não tinha nome, que era eu, Lino, o Marcelo, baixista. O grande Marcelo. Eu não lembro. O irmão do Lino na bateria. Trabalho com ele. Ana Flávia fazia... Ana Flávia, que era o Lino de Sem de Pau. De peruca. É, fazia... Não, não de peruca, porque na época o Lino era cabeludo. É que, né, hoje em dia o Lino é sem cabelo e barbado. É. E a gente tocava, e eu tava lembrando agora, porra, tinha rock nacional legal pra tocar, Raimundos era legal de tocar. Raimundos é legal pra caralho. Nasceu um zumbi. Então, Raimundos era legal pra caralho, né? Tô tirando, mano. E essa minha banda, a gente começava tocando um pagodinho antes. Eu lembro improvisava um pagodinho então e depois então vocês entrava. Tocaram em três lugares. Em dois lugares só. Três. Por quê? Festival do Seu Clóvis. Caralho. Festival do Seu Clóvis. Porra, é mesmo. Eu lembro porque esse show que eu tava com a Destiny, a gente tinha feito um repertório, sei lá, de 15 músicas e era a última banda e eu já tinha tocado com o Nightwish Cover. Sim, eu participei do Nightwish Cover como baixista. A gente acho que tocou 14 dessas 15 músicas e depois de um dia num ginásio com aquela telha de Eternit esquentando para caralho, você com aquela dor de cabeça filha da puta, chegou na 14ª música e falou: gente, essa é a última música, eu não aguento mais porra nenhuma. E foi a primeira vez que o nego pediu bis. E daí a última música era You've Gone Wild. Eu lembro. E eu, caralho, mano, eu peguei uma garrafa 2 litros d'água, matei ali na hora, joguei pro canto e falei: vai, vamos tocar You've Gone Wild, sabe? Mas okay, isso que o pessoal sentia desespero. É, foi tenso, cara, foi tenso. Quando eu comecei a mexer com música de verdade, eu tive um projeto chamado... Música de verdade, porque todo metal que ele tocou antes não é música não, de verdade. Não, é música de verdade sim, só que a gente não tocava de verdade, então, entendeu? Então ok, vamos desculpa, corrigir isso. Então vai corrigir. Quando você desculpa. Aprendeu a tocar quando e eu cantar... eu aprendi a tocar e cantar e eu já tinha me envolvido com um monte de instrumento diferente... Com drogas. Eu formei um grupo chamado Bavralas Pilertas. Que porra é essa, velho? É um anagrama de palavras libertas. Que merda, a mesma coisa que Axl Rose é um anagrama de oral sex. Que bosta, mano. É mais ou menos isso. E a gente gravou coisa pra caramba, a gente nunca foi pra palco. Éramos 4 pessoas, um flautista, um cara que também tocava bastante coisa, um percussionista, eu e eu. É, e a gente gravou você bastante duas vezes, coisa. Cara. Você se clonava? Como é que funcionava? Você era tipo ovelha? Um cara que tocava várias coisas. Vocês lembram da ovelha? O cara que tocava o bagulho no pé ali, a gaita, o violão e cantava. Eu lembrei de ovelha por causa da Dolly, clonava. Eu fui mais também, longe. Também, faz sentido. Duplo faz sentido. Sentido. Tá aqui, falou, duplo sentido foi numa banda minha aí. Então, aí a gente tem bastante coisas gravadas. Tem uma música no YouTube, se eu não me engano. Que passa o nome aí. Vou passar. Eu não lembro o nome dela, eu tenho que procurar. Era mais música experimental, música celta, música de várias música etnias. Gol, música Paraty. É, tipo é experimental, isso. Tipo aquela que você mostrou no cast de rádio lá? Não teve uma experimental que você mostrou? É de também. Música corporal? É. Mais ou menos, era mais tecnológico. Não, misturava tudo, cara, misturava tudo. Só que era uma viagem bem legal. Pra quem conhece Pedra Branca, vai entender mais ou menos a viagem. Não conheço, cara. Ó, pra quem quiser entender, tem um filme no Netflix chamado Frank, que é totalmente música experimental. Mas não é naquele naipe, não. Foi a época que eu comecei a ser fã do John Cage. Tá. Eu tive um projeto com o Farofa, vocalista da Vega, que tipo assim, esse projeto durou muito pouco, porque ele conseguiu uma câmera emprestada com o primo dele, e a nossa intenção era fazer duetos, só com um violão, né, e nós dois cantando. E a gente gravou Mila, do Netinho. Que bosta, mano. Gravou Quero Te Encontrar, do Claudinho Buchecha. Ficou legal, esse ficou legal. E gravou Tudo Que Falei Dormindo, do Detonautas. Eu vou deixar no link qual que fica mais legal? Quero Te Encontrar, ficou bem bacana. É de chorar. E até hoje o nego pede os acordes, só que a gente nem movimenta mais aquele canal. Mas foi um projeto bacana, eu queria voltar a fazer esses negócios. Isso é massa. Qualquer dia é sexta-feira. Eu tive um projeto também, mas também ficou meio nos covers e versões. Você teve uma música própria? Não, não chegou a ter. Love's Like a Suicide? Não, não saiu. Eu lembro que vocês tocarem um pedaço dela. Não saiu. Porra, eu achava legal. Não, não ficou legal não, ficou uma bosta no final das contas. Caramba. E tive um projetinho com o guitarrista aqui de Matão, que é o Zé Carlos Monazzi. Era eu, ele, o Coto e o João tocando umas músicas legais, eu tocando e cantando, o Zé tocando, óbvio. E foi, tava legal pra caramba, né? Mas falta de tempo e mais algumas coisas, a gente acabou parando. Infelizmente, eu tava gostando pra caramba. É, tem vários fatores que impedem uma banda de ir pra frente, né? Mas eu vou colocar uma situação aqui que eu acho que nós três já passamos, que talvez seja a pergunta de algumas pessoas. Porra, por que a gente não vê banda com três guitarristas? Porque... E sempre acontecia de você colocar um terceiro guitarrista, porque o cara era amigo, sim, porque, sabe? Não, eu nunca passei por isso e pretendi nunca passar. A gente passou na criogenia. Resumindo, por que não coloca três guitarristas? Por que você não arranja sete amantes? Exatamente. Pra ter menos dor de cabeça. Porque você não mora na Índia. Também. Sim, né? Não, eu tô falando amantes, casos extraconjugais. Porque uma banda é um relacionamento tipo um namoro, cara. É, quanto mais você arranja, mais é pra tua cabeça. Você tem que ter um comprometimento lazarento, cara. E é foda, cara. É foda pra caralho. E quanto mais gente você coloca, mais gente com problema, é mais gente preguiçosa, é mais gente ruim que não sabe tocar. Então, quanto mais você afinar a sua banda, com o mínimo de gente possível pra fazer aquilo bom o suficiente, melhor. Sim. Nossa, eu já toquei numa festa de Halloween da escola, que foi nesse ginásio que foi o festival do Seu Clóvis. Seu Clóvis, pra quem não sabe, é o pai do Cramalatos. Gente boa pra caralho. É, gente boa pra caralho. Que ele tava lançando o livro dele e a gente fez um festival pra arrecadar leite, né, pra uma instituição. Sim. E tinha que pagar uma quantidade ali pra entrar que era revertido pro livro dele, né, pra ele conseguir lançar. E eu tive uma banda que tocou nesse ginásio no Halloween na escola. Uma banda, né, a gente fez pra tocar nisso. Porque a gente criou efeitos de fumaça. Só que, porra, a gente não sabia da existência de gelo seco, né? Boa. E o que a gente fez? Botou fogo em alguma bomba coisa. Bomba ninja. Nossa. Parabéns. Estouramos umas bombas ninja lá, cara, mas foi um inferno continuar tocando naquela... Porque assim, o gelo seco irrita. Mas não tanto quanto a fumaça de pólvora. A fumaça de pólvora é uma bosta. Porque o gelo seco você ainda consegue respirar um pouco. É, mas a fumaça de pólvora, cara, foi um inferno pra terminar aquilo lá, cara. Mas foi bacana, foi legal. Então, eu vou passar, porque assim, aí agora teve um projeto anual. Agora vocês vão ouvir o monólogo do Suede. Não é, mano? Beleza, depois que eu comecei a misturar e experimentar... Antes de mais nada, Suede, fala aquela frase que você sempre fala pra mim. Pedro, vamos montar uma banda? Não. Devia ter sido essa a tua introdução, caralho. Apesar que eu vou fazer uma proposta aqui no final, vamos lá. Sexo. Beleza, ui. Depois que eu comecei a brincar com música, e eu comecei a fazer bastante coisa sozinho também, eu comecei a experimentar, eu falei, vou fazer uma banda pra fazer isso e depois uma banda pra fazer isso, porque eu não tinha mais tempo nem saco pra ficar com banda, assim, por um longo tempo. E aí teve uma época, um ano, que eu montei uma banda com três alunos meus e um amigo pra fazer uma apresentação, que foi a banda Etnocídio, pra tocar um nu metal. É o que? Nu... Linkin Park que vocês tocavam? Não, nu metal, próprio, música própria. Ah. Nu metal, num festival. Não foi o que você fez com o Jean, não, né? Não. E com o Jean? O Jean gordinho, guitarrista. Não, isso daí foi no Oráculo. Ah, tá. Porque puta que pariu. Você se envolveu numa merda. Olha... É, foi. Eu falei antes de me envolver com música. É porque você não falou os nomes. Né? Antes se envolvesse com um drogue traficante do que se envolver com esses caras, mano. Esse cara esse que eu tô falando foi é trash. Da Máscara Vermelha. Porque a ideia era um personagem, que ele era esquizofrênico, psicopata e tal. Era tipo um teatro musical, tá ligado? E aí entrou o Blur Mask lá e tal. E a gente tocou. Ficou legal. Mais ou menos. Não ficou ruim, mas ficou legal. Explica o que é a Blood Mask. A Blood Mask foi meu primeiro personagem. E ele é um serial killer que todo assassino... Toda pessoa que ele mata, ele banha a máscara dele com sangue. E como você fez a máscara? A máscara eu fiz, eu moldei ela. Uh-huh. Quando eu aprendi a fazer máscara no teatro. E pintei. Com o quê? Com esmalte. Da sua mãe, né? É. Nossa senhora. Então fica aí. Muito obrigado, Dona Marinês, pelo patrocínio. Suede, por que criar um personagem e não ser você mesmo? Não, porque eu sempre gostei dessa coisa de estar no palco e representar alguma coisa. Trazer do teatro pra música. Mas o melhor ano de todos do festival que você fez, cara, foi o ano que você foi você. Você viu a Uldrum? Foi um ano depois da Etnocídio. Eu vi. A Uldrum, cara, foi um dos melhores projetos que eu fiz, porque eu montei a música junto com o Brunão, um dos melhores bateristas aqui de Matão. E ele foi um cara que a gente compôs muito bem junto, porque ele entendia minhas loucuras e ele também tinha as loucuras dele, que é inventar tempo onde não tem pra... Ah, também? O cara é viciado em Dream Theater, vai fazer o quê, né? Ele é viciado em Dream Theater. Aí a gente alongava os tempos da música, fazia assim, colocava um riff a mais e cara, virou um metal nórdico, que aí conta a história de um guerreiro muito foda. E a gente apresentou num festival, tinha flauta, tinha... Em português? Em português. Ah, sim. Tinha flauta, tinha o tecladista, Fudidão foi esse ano, que é o... Ah, eu não lembrei até agora. Comparado com Igreja. O nível Robertinho do Recife, como ficou isso? Quem é Robertinho do Recife? Ah, vai tomar no seu cu, cara. Você não sabia que ele lançou uma metal ópera? Não. O primeiro projeto dele foi uma metal ópera brasileira, cara. Sem brincadeira. O cara toca guitarra para caralho. Para caralho. Eu fui ver depois que o Pedro falou. O cara toca guitarra para caralho, cara. Fritação para caralho. O cara é fritador, velho. Tá bom. De primeiro eu vi pensando na zoeira do Pedro. Mas não é, cara. Eu tô falando sério. E o pior, ele tinha aquele estilo glam, o cabelo, pá, sabe? E tudo mais. E o cara chegava pra solar Robertinho do Recife. Olha o nome do cara. Você fala, o cara toca em quê? Mano, ele tem videoaula até. Tem o caralho a quatro. Ele toca bem. O cara chegava, sabe, Pepeu Gomes toca pra caralho. Sim. O cara coloca o Pepeu Gomes no chinelo, na boa. Só que o cara não vendeu o metal opera dele e partiu pra fazer Baby Doll de Nylon. É o que há. Onde tá? Ah, tá. E o tecladista fazia o acordeon no teclado. Igreja. O Igreja. É, o Igreja. Mas ele vive de música, além de tocar na igreja. E... Ele vive de igreja, além de tocar música. Ele fazia o acordeon no teclado. Bispo. Não, ele é pastor. O Bruno então, na bateria. O Pedrão na flauta. Um guitarrista contratado lá de Araraquara. E alguém trouxe o guitarrista, eu não conhecia. Os caras pagaram pra nego tocar com eles. Isso é. E eu no vocal. Essa é a fama do Suede. Ô Pedro, você quer tocar com o Suede? Não. Não é, que eu não sabia nenhum guitarrista legal pra contratar, pra chamar. E o Bruno não sabia um cara lá de Araraquara e chamou. Araraquara, o cara devia ser caro mesmo. É, e foi isso aí, foi a banda Drum. Sabe que eu fiz um ensaio com uma banda de metal melódico de Matão, que foi a Arcádia. A Arcádia tocava bem pra caralho, cara. Eu cantei com eles Carry On, do Angra. Cantei Eagles Fly Free, do Halloween. E, cara, era de boa, porque assim... Falsete é tranquilo, né? Não. Pra mim era. Era. Porque agora também é mais difícil, né? Mas assim... Você fazia o falsete igual a Melody? Não, fazia certo, pô. E é uma pena que eu não consegui me apresentar com esses caras. Porque eles tocaram em festivais legais de metal, de Catanduva, sabe? Eles tocavam muito. Pena que acabou a banda, né? É. O Rafael, ele tocava com dois teclados ao mesmo tempo e ele colocava em 45 graus os dois teclados. Caraca. E daí ele baixava, ele tinha um puta cabelão, sabe? Ele baixava assim. Ele não olhava pros teclados e ia fritando nos teclados. O Giló era um baterista fudido. No final da Eagles Fly Free tem uma virada de bateria lazarenta, que teve uma vez que eu vi eles ensaiando, o cara simplesmente amarrou o banquinho que ele tava na bateria com correntes, porque ele ia fazendo pedal duplo e o banco ia indo empinando pra trás, tá ligado? E daí ele amarrou com corrente pra fazer a virada com pedal duplo e fazer, né, tudo que fazia com as mãos, pra ele conseguir fazer inteira aquela virada, cara. Foi fudido, velho. Não, os caras mandavam bem pra caralho. Fernandinho na guitarra. Fernandinho, o Pereca no baixo, o Giló e o Rafa, que são irmãos, né? Giló na bateria e o Rafa no teclado. Mas eu lembrei da Checkmate, que a Checkmate fez uma música. Fez? Fez. The Legendary Horse. Ah, sim, já foi falado aqui no cast, inclusive. Cara, essa música, tipo assim, o Perereca, ele tinha encontrado um daqueles gravador antigo do vô dele, que gravava em fita, e sabe aquele que você aperta o rec e o play ao mesmo tempo? Sei. É, era um tape desk, né? Que largão, assim. Tipo, quem tá assistindo Netflix aí, 13 Reasons Why. Eu lembrei de uma agora, eu também tenho uma gravação. Então, 13 Reasons Why. Nossa, eu sei do que você tá falando. Quem assiste 13 Reasons Why sabe daquele gravadorzinho que a mina usava. Usou e morreu. Depois morreu. Olha, caralho, começa o primeiro episódio do negócio. Exatamente. E assim, a gente gravou Saudades de Matão, na versão que a gente queria fazer, e a gente gravou a Legendary Horse. E eu comecei a gravar Legendary Horse em casa, com o Cubase e tudo mais, só que só tem a base. E eu achei esses dias a base completa de Legendary Horse, só precisando colocar a voz. Ai, que bacana. Legendary Horse, pra quem não sabe, foi uma homenagem que a gente fez. Não, fala não. Volta lá e escuta o de churrasco. Exato. E eu tenho uma gravação agora, acabei de lembrar desses tapes também. A gente tava fazendo uma viagem pra São Paulo e, óbvio, minha turma sentava no fundo do ônibus. E eu levei o violão. E a gente tava lá tocando, cantando, falando merda pra cacete. Nossa, os caras quase expulsaram a gente do ônibus. E tinha um cara que ficava indo o tempo todo no banheiro, cara. E quando ele saía, era aquele cheiro horroroso. Aí a gente resolveu escrever um blues do cagão. Eu lembro. Gravou no tape e tocava sempre que podia. Infelizmente, a gente perdeu essa fita. Mas era o cagão. Mas era engraçado pra caralho. Ele mijou no chão inteiro. Ele tem a pica torta e mijou até na porta. Era um negócio muito escroto, cara. Parada assim, cara. Foi bacana, foi muito bom. E no solo, cara, o solo a gente gravou na casa de um amigo nosso depois, não gravou no ônibus. E no solo de guitarra, o metrônomo era o arroto. É verdade, cara. Depois ficava uma sequência de arroto. O era feito de arroto, cara. Que louco, velho. Tinha um amigo meu que arrotava quando ele queria. Era mussarela, não é? Não era mussarela. Ah, não é? Não. E ele ficava... marcando o tempo da música e o cara solando. Aliás, eu falei da Checkmate, eu tenho que deixar um salve aí pro Mussarela, que é nosso parceiro hoje da The Fighters, que ele era o baixista da Checkmate. Abraço, Mussarela. E agora continua com as suas peripécias. E depois veio o Swedes. Ah, não, teve a Linear, né? Teve a Linear, foi Sex Appeal. Um blues aí que eu fiz. Uma banda blues. E essa foi boa. Foi blues. Uma banda blues. Então foi blues. Que foi. Teve gaita, né? Nesse ano. E foi bem interessante. Uma proposta bem massa. E aí eu comecei a trabalhar sozinho. Fui pra MPB experimental, samba experimental. Até trip hop, tô brincando ultimamente. Foi melhor do que qualquer coisa que você já fez. Desculpa falar. Obrigado. Ou desculpa, ou. Né, não sei. Então para com essa merda de se fantasiar de bichinho e fazer o som. Exatamente. Eu tô tocando eu mesmo. Isso ficou muito nojento, mano. Por quê? Você não, tá tocando não, Tom Jobim, caralho. Não, não, não, gravação, não, não, não, assim, não, só o Suede falando não, agora não, da não, não, não, não, não, não. Eu estou tocando sozinho. Bota na... Não, não. Bota na não, frase não, do começo. Fala a galera que é aqui. Aqui é o Suede. Criaturas, províncias, carbono, amoníaco, eu sou Suede, estou tocando eu mesmo. Isso ficou muito feio, cara. Não velho. Pode. Estou tocando como a pessoa que eu sou. Você eu come acho. A pessoa que você é? Não sei. Seu pipi alcança. Sei se eu sou. Seu pipi alcança o umbigo. Nossa, velho. Eu viro enfiando no cu. Tá bem que eu sou japonês. Só dar mais um destaque pra Duplo Sentido. Na época que não era o Fabinho tocando com a gente, era o Igor na bateria. Pô, o Igor toca pra caralho. E o Igor é um baterista de igreja. E o cara, meu, ele... O cara era monstro. Ele toca Rush. Ele simples. Toca Rush. E assim, só que tipo... Ele toca Rush usando um tom só. Sim, sim, ele ensaiava com um tom, porque ele falava que aí na hora de fazer ao vivo com vários tons era mais fácil. E outra, ele tinha um detalhe que enquanto ele rufava, ele pegava a baqueta, pressionava na pele pra ir alterando o som, cara. Sim. Ah, sim. E eu vi ele fazendo isso, a bateria era de acrílico, feita por ele, e todas as baterias dele sim. São feitas por ele, né? A última né? vez que eu vi ele, ele tava fazendo bateria de PVC. Então? E ele apertava a pele exatamente pra esticar e fazer o som de outro tom. Exato. Por isso que ele não precisava de outros tons, ele usava um só. E foi, acho isso que é retardado, cara. Um dos não, primeiros é caras demais, que eu vi velho. Fazendo pivô. Pivô, pra quem não pivô sabe, da hora. É o pedal duplo, né? Aquele trrr, e um pedal só. E um pedal só. Aí é mas tem, não dá pra fazer seguido, assim. Cara, ele faz. Ele fazia. Ele faz. Eu tanto vi. Que a caraca. Gente tocou Immigrant Song do Led Zeppelin. Uhum. E de repente tava aquele. Ah, tá. Não, assim, beleza. E assim. Eu imaginei tipo Joey Jordison, tá ligado? Não, mas ele faz. Ele faz. Curtos, assim. Mas faz. É, caraca. Ele faz um tru. Ah, tá. Ele não toca, vamos falar aí, Painkiller. Não, mas sim. É capaz que ele faça, tipo, uns 3 segundos. Ele consegue. Ele é foda. E caraca. Assim, terminou a Immigrant Song. Falei, porra, Igor, da hora esse pedal duplo que você colocou, né? Ou não é pedal duplo? E eu dei uma travada, falei, como assim não é pedal duplo? É, ó, vem ver. É, tipo... Daí ele colocou... Eu, caralho, mano, que porra é essa, velho? Pega o Creatures of the Night do Kiss, do Alive 3, que tem pedal duplo pra caramba. Ele faz aquilo lá num só. Aquele... massa. Caraca. Não, o Igor é filha da puta. Filha da puta. O Igor é foda. Então, e quando eu tava com o Igor, baixista tava o Marcelo, tava o Lino na guitarra e o Equino na guitarra. Tirando o Equino, a banda era boa. A gente tocou uma vez com o Exótica, e isso daí foi uma correria que foi a seguinte. Tinha passado som, tudo mais. Exótica é uma banda de São Paulo, de hard rock, legal muito pra caralho. Muito boa. Que, e assim, a gente já tinha virado brother dos caras, porque eles vinham direto pra Matão, a gente trocava ideia, até obrigado Daniel Asbeck por aquele DVD do Paul Stanley ao vivo, sensacional, ele me deu de presente, eu fiquei até, sabe, enfim. E aí a gente passou o som naquele dia, no, na época era VIP, sim. E tava lá um Marshall laranja do Fábio Hoffman, o Marshall do Daniel, a bateria do Spectro, né, as coisas do Reverendo e tal, e daí beleza, cada um foi pra sua casa, comer alguma coisa e tal, depois eu e o Equino paramos no posto, que ficava em cima da VIP, o Magalber, né, o extinto Magalber, que agora reabriu e não é mais Magalber. Estrela. E a gente estava tomando uma breja, e de repente a gente começou a sentir uns pingos. Sim, sim, eu lembro disso. E era um ambiente aberto. Sim. Onde a gente ia tocar. Chegando lá, tava uma chuva do caralho, tinha molhado o amplificador, ou seja, não podia mais ligar os amplos, senão ia pro saco as válvulas e tudo mais. E daí o Tiene, né, que era o organizador da festa, que ele toca na Brimstone, ele ficou desesperado. E aí a gente tinha um equipamento, que não era um puta equipamento, mas dava pra quebrar o galho. Eu virei pros caras do Exótica e pro Tiene e falei, mano, se a gente trouxer as coisas, vamos fazer esse show? Vamos. É, porque a ideia era cancelar, porque não tinha como. Exatamente. Então a gente saiu numa correria lazarenta pra conseguir caixa, pra conseguir as coisas e tal. Algumas coisas a gente já tinha. E a gente tocou nesse dia, e a gente tinha combinado de tocar uma música do Exótica. E teve uma parte engraçada na passagem de som à tarde, que o Daniel Yazbek, né, o guitarrista e vocalista, virou pro Cavalo, ó, você tirou a música assim e fez um negócio totalmente nada a ver. E o Cavalo ficou assim, prestando atenção, né? Não. Não foi assim que eu tirei, não, cara. E daí eu e o Daniel começamos a rachar o bico da cara do cavalo. Mas aí acabou que ele tocou a música com a gente, né? Num show totalmente improvisado. Gravamos em DVD isso, tem foto pra caralho. Eu não sei se eu vou conseguir passar do DVD, se eu achar o DVD, passar pro computador. Mas eu vou deixar a foto aí no post. Porque, porra, esse dia foi do caralho. E era uma banda que eu gostava demais, a Exótica. Eu vi vocês se apresentando esse dia, eu tava no, na VIP. Porra, e foi esse dia que eu fui cantar Nine Lives do Smith, eu passei mal. Sim, eu lembro do Nightwish Cover esse ano. Na, porra, foi foda, cara. Na verdade, eu não te conhecia ainda, né? Quando sua banda tava tocando, eu tava no bar. Mas acho que tem aquela música do Radim? Não, velho. Isso aí é Raimundos? É, agora eu confundi. Porra, mano. Não, solta Exótica aí, então. É, por solta favor. Exótica. Aliás, eu acho que dá pra colocar boa parte desse podcast com Exótica na trilha, porque é uma banda independente aí que... Fudida. Fudida, né? Só não gosto das músicas cantadas pelo Reverendo. É, sim. Mas isso a gente não precisa pôr. Quatro anos e meio, o Pedrão, vocalista da Ivia, me chama pra fazer uma banda. Por quê? Porque eu, da galera que tava ali, era a única banda que tinha conseguido ir pra um estúdio de verdade gravar. E o Pedrão falou, cara, eu preciso que você venha pra organizar as coisas e rachar o vocal comigo. Falei, beleza. Entrei como baixista na Ivia, que até então, Ivia não tinha significado, né? Não tinha mesmo. O Pedrão tava no banho e viu um condicionador Nivea. Condicionador não, um creme Nivea. Eu não sei o que ele fez com esse creme, mas enfim. Ele esfregou o pepi com ele. Talvez ele tenha esfregado o pepi com ele. E daí, porra, velho. Ivia. E daí a gente tava no estúdio de tatuagem dele. E um tirando o outro. Ah, e tal. E fazendo umas piadas escrotas e tal. E daí eu falei, tá aí, Ivia. Incontrolável vontade de encontrar um argumento. É você quando tá querendo me tirar e não consegue. E aí rolou esse nome. A gente gravou 5 músicas na época. E tamo aí até hoje. Recentemente gravamos mais 2 músicas. Que na gravação a gente achou um outro significado pra Ivia, chama o pato aí, que é incontrolável vontade de escravizar. Então, bota... Oi, pato, tudo bom? Exato. Não apareceu hoje, o né? O pato do Apocalipse está de volta. E, assim, foi uma experiência diferente, porque, assim, a gente já tava num nível de esquecer o cover e começar a trampar em música própria. Isso 4 anos e meio atrás, quando a gente entrou pra gravar o primeiro EP. Aí a gente tinha um guitarrista que era bom, mas não era muita coisa e eu não sou baixista. Eu tava como baixista pra quebrar um galho e fazer os locais junto com o Pedrão. E aí, depois desse EP, a gente mandou o guitarrista embora, eu entrei como guitarra, o Brava voltou pra banda. Voltou porque, assim, o Pedrão teve uma outra banda com o Brava antes, que era basicamente a formação da Ivia. E... só que foi uma questão muito difícil, porque quando entra na composição, cada um tem o seu jeito de compor. E aí que o Suede é o imperador, né? Não. Por quê? Porque, tipo, o Pedrão... As músicas têm métricas. E o Pedrão, ele foge das métricas quando ele tá cantando. Então, foi muito difícil eu conseguir conciliar minha guitarra com as métricas dele e o meu vocal, principalmente, com as métricas dele. Só que daí, quando deu certo, porra, a gente senta... Hoje a gente senta lá no estúdio, troca uma ideia com o violão na mão, já sai uma música. E essa aí, é a mágica. Então, e essa é a mágica. A gente pegou e casou muito a banda que tá atualmente. E aí, acho que o Concha pode entrar com as questões dele. Mas esqueceu de falar do Paulinho Naruto. O Paulinho Naruto... Nossa, o Paulinho é o baterista mais louco que existe no universo, né, cara? Porque assim, quando você tá jogando Pokémon GO no coreto de uma praça aqui de madrugada, o cara chega escalando o coreto, ele não foi pela escada, ele escalou o coreto, pulou lá dentro, pulou as escadas, tipo, ele só passou pelo coreto, não ficou no coreto. Ele escalou, subiu no coreto, entrou, pulou as escadas e saiu correndo com os braços pra trás, gritando que era o Naruto. Isso era umas 3 horas da manhã. Isso era umas 3 horas da manhã. Você tava lá de boa, de repente, blu, blu, blu, blu, blu. Eu sou Naruto! Mas o Paulinho é o cara mais louco do mundo, porque assim, do nada ele começa a cantar umas coisas tipo, terel, tel, tel, terel, tel, tel. Deitado na cama, deitado de lado na cama do hotel. E daí, tipo, ele começa a lançar uns funk do nada. Não, e quando ele começa a cantar as músicas em espanhol dele lá do Henrique também, dá umas viajadas loucas. E assim, só que ele tem muita influência... De metal. De metal, porque ele teve Pantera cover, e ele tem muita influência de Travis, do Blink, que é um puta baterista. Nossa, também. Eu queria escutar o Travis do Judas. Não, mas ele toca com pedal duplo, se quiser. Ele é um puta baterista que conseguiu se adequar ali ao que a gente precisava, sabe? E o Pedrão também é outro cara que cresceu com referência de metal, porque ele tocava Ozzy para caralho, ele tocava, sabe, Iron Maiden. Eu fiquei lisonjeado esses tempos atrás que o Pedrão falou que só começou a tocar guitarra porque me viu tocando guitarra. É, mas foi. Mas foi. Daí eu apresentei Randy Rhoads pra ele, e ele foi, porra, começou a tocar guitarra e ele fritava pra caralho. Só que daí chegou no momento, que foi aí que coincidiu com o meu descontentamento com a música, que tava de saco cheio de tocar a música dos outros e tava de saco cheio de tocar rock, sabe? E a gente queria fazer um negócio nosso independente do estilo. A gente não queria se taxar, não. Hoje a gente fala que a gente é uma banda de hardcore, porque infelizmente você tem que se apresentar de uma forma, né? Tipo, ah, sua banda toca o quê? Você vai falar, então a gente toca um som diferente. Você não tá falando porra nenhuma quando você fala isso. É igual o Suede? É, exatamente. Eu falo experimental justamente pra não querer taxar. Não, não tapa na cara, enfia o dedo no cu pra ver o som que faz. Não, quando o Suede enfia o dedo no cu e faz o... Quando o Suede tá explicando o que que ele toca, eu fico assim com aquele macaquinho, sabe, batendo dentro da cabeça. Tem, tem, tem, tem, tem, tem. Mas eu entendo, Suede, por quê? Porque ele não quer se rotular. Só que você precisa se rotular. Isso que eu falo. É a dificuldade de se rotular. Sim. E assim, entendeu? As músicas atuais da Ivia, eu não consigo chamar de hardcore. Porque é mais trabalhado que um hardcore. Porque é mais trabalhado que um hardcore. Só que ainda assim, o estilo que a gente mais se aproxima. Principal é o hardcore. Acaba sendo hardcore, sabe? Mas não é. Ao mesmo tempo. E daí eu vou colocar alguns trechos. Aliás, vou colocar trecho de duas músicas que ainda não estão prontas pra vocês ouvirem só um pedacinho de mim cantando, do Pedrão cantando, e só pra realmente vocês sentirem a vibe, porque eu não consigo classificar como hardcore, mas a gente precisa, né, ter um estilo. Min índio. E daí entra as questões do Concha. Nossa, é um pau no cu do caralho, né? Beleza. Bom, pelo que deu pra perceber do bate-papo, basicamente uma banda de garagem é um hobby com um pouquinho de... paixão. Uma paixão ali, uma... É mais paixão do que seriedade, né? É. Porque você vai pra tocar as músicas que todo mundo gosta, não necessariamente todo mundo sabe tocar. Sim, sim. E, né? Só que às vezes vinga alguma coisinha ou outra. E é aquele negócio de desfazer a amizade também, porque você vai pra tocar o que todo mundo gosta, mas quando chega na coisa que um não gosta ou os outros não gostam, todo mundo discorda e briga. A banda de garagem serve realmente pra filtrar um pouco a amizade também, cara, porque em alguns momentos você chega a conhecer o caráter da pessoa, dela ser irredutível, dela... querer impor. Sei lá, querer colocar uma música que ela gosta, mas na hora que você quer colocar uma música que você gosta, tem briga. Isso é o que mais acontece. Tipo isso. Mas assim, a banda de garagem, num resumo, é um grupo de amigos que se junta... pra fazer som. Pra fazer som. Independente se vai vingar ou não, sabe? E é o que eu falei, às vezes vinga, como foi o caso da Ivia, que tipo, a gente falou, meu, a gente tem pouco tempo, então o tempo que a gente tem, vamos usar pra fazer alguma coisa, até porque hoje, na época das bandas de garagem pra gente, a gente não trabalhava, né, era uma época mais de boa. Hoje, a gente tem pouco tempo, então pouco tempo que a gente tem, vamos usar pra fazer alguma coisa que a gente gosta, sabe? Mas mesmo no começo, então, um pouco de pretensão sempre há, aquele desejo, aquele sonho. Eu acho que é o sonho de rockstar, né, da molecada. É muito sonho de rockstar. É, totalmente. Tipo, pra se promover, que nem quando você vê que a banda tá indo pra frente, tá ligado? Eu acho que não é nem quando a banda tá indo pra frente. É antes, tipo, é já antes, quer... É antes, porque assim, quando você tem uma banda e você é moleque, você já consegue um status uh-huh. um pouquinho a mais. Ou você pensa que tem, né? Ou você pensa isso. que tem. Não, mas a galera sabe, ah, aquele lá é da galera dos músicos e tal. Então cria um negócio. É um destaque. Destaca o grupo que você tá, né? Exato. E aí, por exemplo, se promover, por exemplo, pra tocar em algum lugar, é essa QI, cara. É totalmente baseado nas pessoas que você conhece. Sim. Sim. Por Sim. exemplo, ah, vamos lá, vai ter uma festa em tal lugar, vamos fazer, estamos organizando. Ah, vou lá tocar troco de, sei lá, de nada. Eu já toquei a troco de água. É, eu ia perguntar sobre isso. Vocês já chegaram a tocar, tipo, mais pra promover a banda do que pra... No começo, você é gasta isso, pra você isso, paga né? pra tocar. É, você paga pra tocar. Você paga pra tocar. Eu já ganhei whisky pra tocar. Eu já ganhei, no máximo, assim, open bar. Por exemplo, a Ivia foi pra Jabuticabal ano passado tocar junto com a Vega. Foi bacana. Você lembra, Suede? Eu lembro. Lembra mesmo? É, o Suede não lembra muito, não, né? Porra, eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar que eu não coisa. Lembro também. Eu esqueci de falar que eu fiquei um ano e pouco tocando barzinho, então eu recebia pra tocar assim. Então, mas é muito seleto, diferente, né? É diferente, mas eu recebia é, pra tocar. Não é uma banda, né? Mas quando você tá em banda, muitas vezes você tem que pagar pra tocar, porque assim, a banda que de garagem que quer levar um pouquinho mais a sério, passa a pagar um estúdio. Sim. Ou então instrumentos melhores. Ou então instrumentos melhores. Por exemplo, não adianta você querer formar uma banda de garagem, querer se sobressair tendo instrumentos bosta, tendo equipamento bosta. Você não vai conseguir tocar em lugar nenhum, porque a maioria das vezes que você vai tocar em algum lugar no começo, você tem que levar seu equipamento todo. Exatamente. Inclusive caixa de som. Se você não tem uma caixa boa, pelo menos, aí fudeu, cara. Você não vai ter que fazer um som legal. A não ser que você consiga tocar em algum lugar que forneça a caixa. E a Ivia foi pra Jabuticabal ano passado tocar com a Vega. O Suede não lembra muita coisa, porque sim. ele entrou quase num coma alcoólico lá. Eu lembro, sim. E que... Mas assim... A banda inteira recebeu 140 pau. É pagar pra tocar isso daí. Pagar pra não tocar, é. Porque você paga no máximo ensaio, combustível. Cada ensaio você paga 60 conto, cara. Então, pra você manter uma banda, tem gasto, sabe? Sim. Você manda uma guitarra pra regular, você vai pagar aí pelo menos 200 conto, cara. Então, e daí... Fora encordoamento, que é fora caro encordoamento. Também. E daí chega o cara da casa de show pra você e fala, porra, não consegue fazer mais barato? E daí é o momento de, tipo, mano, o que eu faço? E aí? Eu vai pela preciso sua tocar. Paixão também. Porque as pessoas precisam conhecer meu som. Só que ao mesmo tempo, cara, chega a ser humilhação. E, meu, você investiu tanto ali. Por isso que eu falei, mano, se você for amigo de um cara que tem alguma banda, meu, paga pra entrar no show, sabe? Valoriza o som do cara, sabe? E toca Raul, vai tomar no seu cu, cara. Isso daí já não se usa desde os anos 80, sabe? Vai se fuder. Então, E é chato, cara, né? Levou mó tempo pra compor as músicas e tudo mais, ensaiar, deixar bonitinho. E chega o cuzão lá, toca Raul. Ou mesmo a banda que faz versão, cara. A banda cover, beleza, os caras só tiraram a música lá, tão seguindo a receita do bolo. Exatamente. O cara que fez uma versão de uma música um pouco mais caprichada, chega o filho da puta, toca Raul, toca no cu da sua mãe, filha da puta. Teve uma vez até num barzinho em Araraquara, no Piratas, que eu e o Equino combinamos com dois caras de lá, que eram sócios desse barzinho, pra gente tocar os quatro juntos. E a gente só selecionou um repertório e mandou assim, e a gente não ensaiou. A gente chegou na hora e tocou o que todo mundo tinha tirado, sabe? A gente já sabia a música, ia tocar igualzinho no CD. Dá pra fazer isso, né? Esses intercâmbios de música. Aí tinha um cara que a cada música, ele gritava, toca Raul. E daí eu lembro que até eu tava com o celular em cima da pastinha ali, porque, porra, barzinho, você tá com pasta ou não, foda-se. Em show, você usa pasta, já é diferente. Feio, hein? Mas em barzinho você usa, sabe? Precisa, lá era, tá? O Piratas é um boteco, né? E a gente, eu levei a pastinha, deixei meu celular lá, teve um momento que meu celular tocou e eu atendi falando com o povo, assim, então, né? Tô aqui no show, cara. Porra, o que você tá fazendo? Era o Lost que me ligou até. Aham. Falou, onde você tá? Falou, tô aqui em Araraquara tocando no Piratas nesse momento. Sério mesmo? É sério, cara. O povo tá te ouvindo. Fala aí, ó. Daí todo mundo... E daí, beleza. Tocamos Immigrant Song. Aliás, depois disso, o maluco pediu, toca Led Zeppelin. Uhum. Porra, Led Zeppelin a gente tinha tirado, tocamos. Filho da puta voltou e pediu Raul de novo. Já devia ser a quinta vez na noite que ele pediu Raul. Eu dei aquela respirada, olhei pro cara da batera e mandei pra ele assim, baixinho, Raul Gil. Daí ele começou uma marchinha, a gente começou. O Raul perguntou, você não acertou? Pega o seu banquinho. No final, o bar inteiro tava, e saia de mansinho, sabe? E daí eu falei pro cara, pô, é zoeira, cara, mas a gente não sabe tocar Raul, da próxima vez que a gente vier a gente toca alguma coisa de Raul, mas dessa vez não vai rolar. E daí o cara não pediu mais durante a noite, sabe? É, ou você tem essa saída ou você tem a saída de jogar a guitarra na cabeça do cara. Exatamente. Porque dá raiva pra caralho isso. Teve uma vez que eu fui tocar e o cara da mesa de som pediu pra tocar. Isso lá em Taquaritinga com a Nera, que era uma festa de faculdade. Eu virei pro cara e falei, o que você quer tocar? Ah, mano, toca Que País É Esse? Pô, Que País É Esse? Uma música que todo mundo sabe tocar, né? Então, tipo, vai, pega aí, cara. Canta também. E eu fiquei de canto, só vendo eles, tá ligado? Mas assim, porra, velho, você tem que... É 10 conto a entrada, velho. Dá 10 conto, sabe? De repente não vai pra essa banda, vai pra outra. Porque o show, geralmente esses shows organizados pelas bandas, divide a portaria, né? Ah, outra coisa também que não deve fazer. Não puxa a porra da folha do line-up pra ficar vendo. Exatamente, caralho. Porque se a gente colocou num lugar certo ali pra ver o show inteiro, sabe? E já é uma bosta você ver o line-up no escuro. Nossa, sim, sim. Não, é foda, cara. Tem umas coisas realmente gente, fodas. Gente, é assim. Só usar durex no chão. Não tem não, problema. Não, meu, só acabou arranca, puxa. Cara. Já aconteceu, cara. Mas assim, muitas vezes você paga pra tocar. Pra se promover, você paga pra tocar, cara. É foda. O que indica é o essencial nesse momento. Uhum. Você tem que caçar nego que conhece nego pra você abrir show grande, sabe? E por aí vai. É foda. Pode ser meio pessoal, mas, tipo assim, por uma banda de garagem que tá com uma pretensãozinha de aparecer um pouco mais, o que seria mais... Tchan, um show ou um CD? Eu consegui gravar um CD inteiro? Show. Depende. Não, eu acho que o show é mais... Pra ele aparecer, tem que ser show. Porque não adianta você chegar com um CD pra uma pessoa, ó, meu CD, cara. O cara não vai saber o que que é. Se ele for num show e conhecer a música e gostar, ele vai comprar o CD. Pior que hoje, na era que a gente tá vivendo, YouTube, cara. YouTube. É, YouTube. YouTube é o melhor. Hoje eu acho que o YouTube é o melhor, realmente. Até hoje, eu vi uma... Tava vendo uma reportagem datando um pouco, datando foda-se, foi num jornal regional aqui, uma moça que cantava, trabalhava numa padaria e cantava aquela porra daquela Paula Fernandes, que eu detesto a voz daquela mulher. E ela cantava parecido com a Paula Fernandes, ou seja, também detesto a voz dela. O pessoal gostava e ela colocou o vídeo dela cantando no YouTube e tá fazendo sucesso. É isso. Mas... Se a gente tá falando de uma banda de garagem, primeiro que pra aparecer tem que parar de tocar cover. Sim. Ou fazer versões muito boas. Sim. Versões, eu acho que porque uma banda de garagem tem que seguir alguém pra começar. Sim. Então o cover é o começo, sempre vai ser o começo. Sim. Não importa. Versão é onde ele vai começar a se diferenciar. E mesmo fazendo cover, às vezes o cara consegue se promover. Sim. Como cover. Mas assim, às vezes você pode ter músicas próprias e fazer versões semelhantes às suas músicas. Sim. E daí você joga uma musiquinha sua ali, sabe? Daí você fala, pô, isso daqui é uma música nossa e tal, sabe? E acaba, né, dando o problema que eu vejo em fazer cover é o mesmo problema que tem em vários outros tipos de ramo. Por exemplo, se todo mundo toca música igualzinha no rádio, quem que o cara vai selecionar? Quem cobra menos. Exatamente, exatamente. E tem outra coisa nessa questão de fazer cover. Você vai fazer cover de uma banda nacional ou de uma banda internacional? Por quê? O organizador do evento, ele não vai chamar um cover de uma banda nacional muitas vezes, se ele realmente quer ganhar grana. Ele vai chamar a banda que já existe. Sei lá, quero fazer um cover de Capital. Porra, porque eu vou fazer um cover de Capital se o Capital existe e está no Brasil. Pra que fazer isso? Que é ruim. É, também. A não ser que, que o cara queira fazer um show em um lugar pequenininho, sim, assim. Sim. O cara já não tem dinheiro. Exatamente. E você tá realmente começando, querendo ganhar aí seus 100 reais e tal. É. Mas o ideal é você não ficar muito no cover, não. Mas eu gosto, assim, cover, pra mim, tem que ser, por exemplo, porra, aquele cover do Renato Russo que a gente tem no Brasil. Sim, sim. Porra, é aquele idêntico. Lá é idêntico, sabe? O cara trabalhou a voz dele pra soar como a do Renato Russo e tudo mais. Roberto Seixas também. Tem o Roberto Seixas. Sim. Então houve um trabalho ali de visual, um trabalho de postura de palco, um trabalho vocal pra aparecer com o cara, sabe? Esses são os covers admiráveis. E aí tem a questão da versão também. Quer fazer uma versão? Faça a versão boa. Não faça Emerson Nogueira. Exatamente. Não, cara, mas eu não sei por que você tem esse preconceito com Emerson Nogueira. O problema que eu vejo é, ele faz versões simplificadas de música simples. Exatamente. Não, então, ele faz versões simplificadas. A ideia do Emerson Nogueira é transformar as músicas simples em músicas pra barzinho, entendeu? Eu vejo... Eu não vou falar que eu vejo riqueza, porque isso é supervalorizar o cara realmente. Mas... Tem, eu vejo tem uma importância mérito. No trabalho tem dele. Tem, eu vejo o problema bastante é, mérito. Ele faz música pra barzinho. Sim. O cara quer se destacar, ele não vai fazer música pra barzinho. É. Tanto que o Emerson Nogueira apareceu e sumiu na mesma velocidade que apareceu. E mesmo assim, já é muito louvável dele ter aparecido, sim, porque uma pessoa dessa é meio que destinada ao anonimato. Exatamente. Sei lá, eu vejo ele acusticando as coisas. Por exemplo, Crazy do Seal. Ele jogou pra acústico. Não, ele tava acusticando as acusticando coisas. Acusticando muita banda faz. Quase exato, todo mundo faz. Sim, exato. A questão é, ele é um artista de barzinho. Sim, exatamente. E o cara que quer realmente se destacar, ele não vai seguir um artista de barzinho. Ah, justo, mas, por exemplo, justo. Aquele Rato, que tinha Rato. Uns anos atrás, ele fazia uns covers pra caralho. E ele era chamado em festa no Brasil inteiro. Era um cara com violão e voz no palco gigante, ele só com violão e voz, que era legal, sabe? Ele fazia umas versões que era só ele, violão e voz, mas fazia umas versões só que não deixava de ser barzinho. O Pedra Letícia é uma banda que Pedra saiu Letícia. De barzinho, que era só o vocalista tocando violão e um cara com carrão. Não, tinha um baixista também, baixolão, se eu não me engano. Eram três caras. Eu não sei, é que o baixista ninguém nunca repara. Mas eu achava Pedra Letícia melhor fazendo música só acústicazinha assim do que banda como eles estão hoje. Não, mas pô, o primeiro CD que eles lançaram foi bem legal, cara. Então, foi bem legal. Era violão, voz não, e mas acompanhamento. Tinha um trabalho a mais ali, okay. Porque era estúdio, né? Porque não era exatamente o que eles faziam no barzinho, não era exatamente o CD, sabe? E então, assim, são covers e covers, né, cara? Então, tipo, de fundo não, vou subir um pouco aí do som do Dirty Loops, que é uma forma de fazer cover excepcional. Temos aí exemplos também como Steven Seagal's Postmodern Jukebox. Exatamente. Também tem o Two Cellos. Tem o Van Canto. Pentatonix. Então, assim, quer fazer cover, faz do jeito certo. Quer dizer, quer fazer versão, faz do jeito certo. Diferencie, seja inovador. Alguma pergunta? Concha. Bom, acho que só uma última. Talvez não sei se eu raciocinei ela direito, mas... Não, pode fazer é que hoje em dia a gente vê muita bandinha formada para aqueles programas de show que selecionam os melhores e nunca tem música própria, aquelas musiquinhas que pra alcançar as menininhas, o público tem um público-alvo e tal, que diferencia bem do que é uma banda de garagem. Tem alguma opinião sobre isso? Existem realmente bandas que são produzidas, como o caso da Malta, foi produzida, que foi uma banda que apareceu, assim, num programa chamado, acho que Superstars, né? Só que nesse mesmo programa já tocou bandas que já tinham história faz muito tempo e as pessoas foram conhecer só agora, como Super Combo, como Scalene. Super Combo do caralho. Então tem umas bandas do caralho que apareceram, que tiveram a oportunidade de aparecer nesse programa, só que quem ganhou foi uma banda produzida pra ganhar. Eis a questão também. É meio complicado porque eles só vão deixar ganhar num programa desses aí o que agrada o público geral. Por exemplo, quem vai ganhar num programa desse no Brasil? Um sertanejo. Basicamente é um sertanejo. Também a maior parte das pessoas que vão num programa desse é sertanejo. E no caso da Malta, não era sertanejo, era um pop rock. Só que tempos depois o vocalista saiu pra fazer sertanejo. Ou seja, dá pra ver aí que aparentemente acabou um contrato que eles tinham, que a Malta continuou com uma vocalista e o vocalista em si foi pro sertanejo. Ou seja, ele se destacou fazendo talvez o que ele não gostasse e foi pro caminho que ele gosta depois que fez sucesso, né? E essas bandas produzidas, não só sertanejo, mas o Brasil, os programas do Brasil estão acatando muito também o pessoal colocando pop internacional nas músicas brasileiras, por exemplo. Essas bandinhas que estão fazendo o pop americanizado em músicas brasileiras. Isso tá vindo bastante aqui também. E chega uma hora que dá no saco, né? Eu não reclamo muito porque, por exemplo, o Scalene é uma banda que se você escutar sem o vocal, você fala, cara, isso daí é uma banda gringa. Não, sim, depende o formato, depende como é feito, né? O próprio Super Combo é uma banda que se você escutar sem o vocal, você fala, cara, isso é uma banda gringa. Sim, só que a peculiaridade vem no vocal. Sim. Não é cantado como pop americano. Sim, tem uma outra banda que surgiu no Superstar, surgiu assim, apareceu depois do Superstar, chamado Suricato. Só ouvi falar, nunca ouvi. Que é uma banda que tem umas músicas legais, é uma banda pop rock, tem umas músicas muito boas. Só que, tipo, foi mais uma banda que não conseguiu. Por quê? Porque, meu, existe banda feita pra dar certo. E isso é fato. Quando uma produtora quer fazer uma banda pra dar certo, faz. Como foi o caso das boy bands, como foi o caso de várias outras bandas por aí. E aí entra num outro tema, que é a questão da produtora. Muita gente não faz sucesso porque a produtora não acata aquele projeto das pessoas. Isso acontece não só no Brasil, como no mundo inteiro. A gente tem um exemplo fudido de uma pessoa que realmente mandou que se foda a produtora e foi se promover sozinha, que foi a Lindsey Stirling. Sim. Ela foi totalmente negada por produtoras porque falaram, beleza, você quer fazer isso aí, mas você vai ter que mudar absolutamente tudo pra poder dar certo. Na verdade, ela foi negada até em programas... Em programa desses de talentos. De Americans Got Talent, essas coisas. Os caras falaram que ela não tinha futuro e ela tá explodindo. Tá com o terceiro CD já. E detalhe, ela foi solo na primeira apresentação. A Sharon Osbourne falou pra ela, você tem que parar de dançar enquanto você toca. É. Ou você faz um ou você faz outro. Como se fosse uma pessoa que entende pra caralho. Exatamente. Música, né? Na outra apresentação. É que a Sharon é produtora, né? Mas não entende bosta nenhuma. Gente, aqui no Brasil a Kelly Key avaliava programas de música. Na outra apresentação da Lindsey Stirling, ela falou: ok, não é pra eu tocar e dançar, então eu vou aparecer voando com cabos. E ela foi fazendo poses de balé e tocando ao mesmo tempo, chegou no chão dançando para caralho, tocando pra caralho. O nego ficou de cara com ela, sabe? Só que mesmo assim reprovou. Reprovou, mas... Ela não chegou a ganhar nenhum desses. Ela fez um puta espetáculo nessa apresentação. Sim. Aí vai ver, produtora nenhuma catou. O que que ela fez? Ela mesmo gravou 3 CDs, tá aí fazendo sucesso pra caralho, um show no mundo inteiro. E aí eu vou falar de uma banda que começou independentezaço, que foi no começo, basicamente, da internet, finalzinho de discada, começo de banda larga, que é a Fresno. Sim. Que e um hoje dia, vale a pena ouvir. Um dia... Falaram, o Rick Bonadio falou pra eles, não, vocês não podem seguir esse caminho, vocês têm que seguir esse, porque não tá dando dinheiro mais esse caminho que vocês estão fazendo. O Lucas da Fresno deu uma declaração falando, eu não vou ouvir conselho de quem não sabe tocar na tecla preta do piano. E daí isso o Fresno... Isso é meio técnico, muita gente não vai entender. Exatamente. E daí a Fresno foi lá e fez um disco fantástico, orquestrado, sabe? Totalmente fora do que era esperado da banda, sabe? Porque era um som que eles estavam a fim de seguir, eles já tinham consagrado ali com o público deles, então foi por esse caminho. Mas é foda, existe banda feita pra dar certo, cara. Isso é uma tristeza, porque acaba ocupando espaço de bandas que realmente têm vontade de tocar. Isso, sabe? A gente vê muito com esses funkeiros. Por exemplo, você vai falar que esses caras estão fazendo sucesso por si mesmos? Não estão, tem gente por trás. Não estão. Sertanejo mesmo. Principalmente o sertanejo, porque quem faz dar certo é tudo pessoas que controlam fazendas, que tem muito dinheiro que tá por trás e tem interesse e tem em fazer os caras. Sertanejos que fazem outros sertanejos dar certo. Sim. Igual começou Vitor uma e Léo, que não fez acho que o Vitor não fez a mulher dar certo, mas tudo bem. Que foi parar na cadeia. Mas tem assim, outras duplas grandes. Fernando Sorocaba produz um monte de nego. O Santana é um dos que eles produzem. Sim. Então, sabe? Então, essa questão do reino do sertanejo começou com um dono de fazenda querendo ganhar dinheiro em cima dos caras. Sim. Promovendo o sertanejo, botando dinheiro nos caras e hoje em dia virou uma cadeia, porque aqueles sertanejos que têm dinheiro estão colocando dinheiro em mais sertanejo. Exatamente. E um cabeça de gado. Isso. E quando a gente fala no caso do funk, por exemplo, tem muito sertanejo agregando funkeiros de youtuber, funkeiros primeiros, sabe? Sim, sim. Que aparecem, explodem com um vídeo só e nunca mais fariam sucesso. Os caras pegam aquele funkeiro, coloca participação dele em música sertaneja e o funkeiro explode. Mas vamos deixar isso daí pra cast de indústria musical. Sim, mas eu queria só colocar mais um ponto, que eu não sei se vai ter pergunta ainda, mas teve um caso no Brasil de um assaltante. Sim, eu vi isso daí. Que, tipo, ele tava ameaçando as pessoas com faca na rua, matar pra roubar, né, e tal. Foi preso. Olha como funciona o Brasil. Foi preso. Quando tava no Camburão, ele começou a cantar umas músicas. A polícia chamou a TV e o cara e o Caetano Veloso depois tocou a música dele no show. É, e o Caetano caiu no meu conceito nessa parte. Então, bastante. Assim, como funciona o Brasil em relação à música? Hoje é difícil saber, cara. Hoje é muito difícil saber. Mas fato é, se você quer o caminho fácil, você vai pro funk. Não é nem tanto sertanejo hoje, eu acho. Eu acho que os dois. Sertanejo é mais depende por causa da indústria Brasil. E o funk é por causa da internet. Mano, funk... Aqui agora eu vou falar mais. As últimas músicas, os caras cantam sílaba, mano. É? Abra, geladeira, pega, catoa. Mano, você fica tipo... Cara, pega mano, catuaba, cara. É, então. É um negócio que fica... Mano... Não, mas fala a gente logo pode uma ver. Vez. Vai, vomita então, essa porra. A gente pode nem, ver. Nem sertanejo monossilábico, então, cara. Nem rima, não precisa. Mas... Tá tranquilo, tá favorável, cara. Vai se fuder. Exatamente. A gente pode... Ah, esse aí, o Lucas Luco que abraçou. Pois é. E fez cadê o cara? A versão... E cadê o cara? Lucas Luco hoje... Lucas Luco é outro continua. Que não deveria existir. Mas ele continua hoje tendo seu público lá. Que é ridículo. Mas ridículo. Ele trouxe o tá tranquilo, tá favorável. Ganhou uma puta grana em cima desse cara. Cadê esse cara? All in on your stride, it is thinking basicamente, então, existe a música pra gerar dinheiro e a música arte. Ah, existe, existe. É, sempre, isso é... em tudo existe. Em fotografia existe fotógrafo pra ganhar dinheiro, fotógrafo arte. Existe o filme pra ganhar dinheiro, o filme arte. Mas assim, ao mesmo tempo a gente tem que entender a indústria, né, cara? É, porque mas você não que, pode eles culpar o comércio. Você exatamente. Não pode culpar uma pessoa dessa, porque... Tem que culpar quem alimenta. Quem consome. Exato. Por exemplo, o cara vai atrás de ganhar dinheiro, ele tá errado. Não tá, porra, todo mundo tá indo exatamente. Atrás de ganhar dinheiro. É espelho da cultura do Brasil que tá hoje. Muita banda de garagem às vezes acaba se transformando pra poder ganhar dinheiro. Sim, né? Sim. Existe muito. Por exemplo, a gente deu o exemplo do Fabinho, que a gente conhece. Ele tocou sertanejo. Ele tocou. Ele tocava heavy metal pra caralho. O gosto dele hoje em dia é jazz fusion. Ele tocava sertanejo sim. Pra ganhar dinheiro. Sim, exatamente. E hoje ele toca ainda numa banda baile, né? Chamada Homem de Lata. Mas ele toca fazendo o que ele gosta. Sim, e ele toca assim. E Homem de Lata só faz versões, né? Essa que é a questão. E ele toca, tipo, Brasil com essa banda. Sim. E... Mas assim, eu escutei de um cara lá de Jaboticabal. Depois do show, ele virou pra mim, cara, eu acho que se fosse em 2007, vocês iam estar tocando pra caralho, em tudo que é lugar. E eu escutei isso e ao mesmo tempo que eu me senti bem, eu falei, porra, passou o tempo. E passa o tempo das músicas, infelizmente. E não é como a moda do ioiô, que tipo, uma época tá vendendo ioiô pra caralho, passa 2-3 anos, volta a vender ioiô. Música não é assim. Música não tem volta. Você não escuta mais o que o Renato Russo fazia, o que Capital fazia, sabe? Eu tenho uma opinião diferente, porque eu vejo voltando com uma roupa diferente. Eu vejo as coisas voltando com roupas diferentes. O problema é que é uma roupa enlatada, cara. Essa que é a sim questão. Sim e não. Sim e não. Por exemplo, essas bandas alternativas que começaram a se levantar... Mas eu tô falando do que tá estourando. Ah, não. O que tá então, na mídia é outra coisa. Esse que é o ponto. Teve a época de música do tipo CPM 22. Sim. Os caras explodiram. Você não ouvia falar mídia. De sertanejo, você não ouvia falar de nada. Exato. Era isso. Entendi, era esse tipo entendi. De banda. Mesmo no meio do CPM 22, eles foram julgados pra caralho sim. Pelo meio hardcore da época. Sim. Eles foram taxados de vendido e sei lá o quê. Aquilo não era bem hardcore. É. E depois veio as bandinhas coloridas. Você sim. Só ouvia daquelas merdas lá. Exatamente. Aí veio o sertanejo. Na verdade, acho que antes teve axé, sei lá. Não, axé é moda axé de verão. Veio a merda do sertanejo. Coloridinho. É. Deve ter sido, sei lá. É que agora o axé ainda funk. Conseguiu voltar um pouco com... Caralho, como que era aquela música lá? Fala Manso. Não, Fala Manso é forró. Forró, cara. Fala Manso forró e é um forró bom, sim, cara. Sim, é isso que eu legal. Agora, axé voltou um tempo atrás. É que no Brasil axé vai voltar. Tá, vira e mexe, porque é o país do carnaval. Mas você não vê nego fazendo o que Legião fazia, você não vê nego fazendo, sabe, o que os mais antigos faziam. Por quê? Porque não é mais a época disso, e cara. Mesmo os mais atuais, você não vai mais ver alguém fazendo o que o CPM 22 fazia, o Detonautas fazia. Exatamente, porque não é mais a época disso, cara. Então, onde vai parar a música do Brasil? Não sei. Ninguém sabe. Tá indo cada vez mais pro fundo do poço, essa porra. E depois a gente vai fazer um podcast sobre a indústria da música e tudo mais. Só que assim, e vai acabar mais ou menos assim, porque a gente e realmente aí? Não tem uma previsão. Não é igual tecnologia, que você vê daqui a uns anos e assiste o Black Mirror e é aquilo que acontece, sabe? Você não sabe. E eu acho que assim, essa questão de formar bandas mesmo pra tocar as músicas que você gosta, uma hora vai chegar no ponto que a banda de garagem vai ser o esquema. Porque a banda de garagem vai tocar em shows regionais e tal. Sim. É uma coisa mais concentrada. Dificilmente uma banda de garagem, por exemplo, de um rockzinho, hard rock, vai sair e explodir pro Brasil inteiro. Isso raro, não vai, muito não difícil vai acontecer. Mas capaz de fazer um sucesso regional. Então é bacana. Uma pessoa que faz, uma banda que faz shows regionais consegue sobreviver hoje em dia. Eu acho que a banda de garagem, ela sai da garagem a partir do momento que ela trampa em música própria e depende muito do que tá acontecendo. Porque senão ela vai ser uma banda de garagem tocando em lugares pequenos. Por exemplo, em Matão não tem mais lugar pra tocar. É a mesma coisa que uma pessoa que trabalha em empresa. Ele vai enriquecer o currículo dele com aquilo que tá em alta no mercado. Exatamente. Não adianta você enriquecer o currículo com as coisas que você acha legal. Se você acha legal datilografia, sinto muito, não vai ter espaço pra você no mercado. Exato, porque hoje, se você... é o mínimo que se pede, né? É, hoje no mercado da música, eu vou fazer música clássica. Beleza, cara, você não vai vender. Exato. Capaz de vender, posso quebrar a cara? Posso quebrar a cara, mas levando em conta a atual situação do Brasil, você não vai vender. Não só do Brasil, não só do Brasil. Porque você vê lá fora, eu vi, porque recentemente o Paramore soltou uma música nova. Paramore veio, e é injustiçado, Paramore, no seguinte sentido, veio numa época que o lírico tava mais em alta e a Hayley canta num estilo mais hardcore mesmo, né? Sim. Então ela veio trazendo um negócio diferente que esses dias eu vi um clipe, esses dias não, quinta-feira passada da gravação desse podcast, vocês não vão saber quando que é essa quinta-feira, eu vi um clipe novo do Paramore, tá um negócio pop, mas assim, eu danço pop, sabe? Se transformou. Tá nesse grau, cara. Tipo o Avril Lavigne, sabe? Que começou, eu sou punk, eu sou hardcore, e hoje em dia tá fazendo essas merdinhas aí que a gente coloca no começo do cast. É, então, tipo, teve que se mutar pra tentar continuar. E acaba que é uma decadência da banda, sabe? São bastante bandas mesmo. O Linkin Park, a última dele também foi bem diferente. A última do Linkin Park eu fiquei assustado porque eu falei, porra, mano, cadê o Linkin Park? Sabe? Que era uma música pop. Posso estar enganado que eu não vi muito bem, mas também o Gorillaz, uma última que saiu deles, é um... Não, o Gorillaz já é um projeto diferente. É bem experimental, eles então são experimental, qualquer coisa eles que vier deles... história. É, então, e outra, eles o Gorillaz, eles realmente podem lançar uma música numa pegada e no mesmo álbum, uma música totalmente diferente, sabe? Se você for acompanhar o estilo os deles álbuns, são histórias. Isso, exatamente. Então você vê cada álbum diferente o do outro. O estilo deles permite, mas falando em Brasil e falando em banda de garagem, infelizmente está cada vez mais escasso o lugar. Pelo menos visto o interior, tá cada vez mais escasso lugar pra uma banda de garagem que toca cover conseguir espaço. Sempre tem. O problema é achar. Exato. Você tem que estar disposto a tocar pra não receber. Realmente entra a questão da paixão, sabe? Uhum. É foda. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Queria perguntar se, tipo, vocês, que nem o Rafa, ainda tem a banda do Ivia e tal, que segue junto, toca com os caras. Mas vocês teriam alguma banda que vocês formaram que vocês queriam ter até hoje, assim? Certeza que tem, cara. Turbulência eu queria ter até hoje. Mesmo se não fosse pra tocar em lugar nenhum, mas pra chegar de fim de semana e fazer um som, é legal pra cacete. Como um passatempo, banda de garagem é sensacional. Sim. Mas por essa questão do passatempo, porra, com certeza. Checkmate, eu me divertia pra caralho tocando com os caras. Falava risada pra cacete. Não que na Ivia não role, porque, porra, os caras são tudo palhaço, né? Sim. Mas Checkmate, os caras cresceram comigo, né? O Perereca, o Mussarela. Então, rolava um companheirismo ali, que não role na Ivia. Afinal, tipo, o Pedrão é um dos meus melhores amigos, eu sei que eu sou um deles. E só que é diferente, sabe? É diferente. Acho que talvez seja pela questão da nostalgia. É a mesma coisa que você fazer novas amizades durante a vida e sentir saudade das amizades que exatamente você tinha no colegial. Exatamente. É amizade, então, mas é diferente. É. Todo mundo tem sua importância. Exato. E também porque a turbulência era feita dos meus amigos do colegial. Eu hoje, se eu pudesse voltar, eu voltaria com o Bavralas. Pelo menos você não ia voltar com aquela Odrum, né, cara? Não, não, a Odrum era foda. Não, a Odrum não, aquela do Sérgio Alckmin? Não. É, não. Puta que pariu, hein, voltaria com a Bavralas Pilertas ou com a Odrum. A Odrum mais pela técnica, a Bavralas mais pela liberdade de fazer bastante coisa legal. Mas, te elogiando pela primeira vez em praticamente 50 episódios, você é melhor sozinho. Violão e voz. Eu tô trabalhando em músicas de violão e voz. Você pode considerar, pela proporção do que se fala, que ele tá descascando elogios pra você hoje? Exatamente, sim, cara. Sim, sim. Exatamente. Não, mas eu tô começando a trabalhar só em música, violão e voz agora e trip hop. Duas coisas completamente diferentes. Eu gosto diferentes. Das suas músicas, violão e voz. Obrigado. Eu gosto. Quando você canta direito. Valeu. Quando você canta direito, não quando você senta aqui e começa a cantar de qualquer jeito só porque é pra gente. Exatamente, exatamente. Desculpa. O Suede tem bem essa. Tipo, quando tá um rádio de violão, porra, nego. Tá, né? Não, mas ó. É uma roda de violão, não vou colocar o meu. Não vou expressar os meus dons que Gaia me deu. Vai tomar no cu, cara. Faz bonito, cara, na roda de violão também. Roda de violão tá todo mundo conversando, minha voz é grave. Se eu cantar direito, não vai dar certo, tem que esgoelar. Se foda, cara. Se foda, cara. Você tem que cantar principalmente pra você. Certo, isso é uma dica boa pra todo concha, mundo então. Que começa na música, cara. Toque sim. Pra você. Exato. Toque o que você gosta, o que você quer. Seja é igual, coisa. Assim, todo mundo fala que a pessoa que te elogia a pessoa que luta contra você. Eu, basicamente, vamos falar aí, parafraseando também na parte da fotografia. Parafraseando, caralho, tô levando em consideração. eu faço minhas fotos e tal, e todo mundo fala, nossa, suas fotos são legais e tal, mas eu não tô contente. Sim. Só que aí eu aprendi o quê? Eu tenho que satisfazer o meu cliente. Agora, no caso de uma música, você não tá satisfazendo ninguém, você tem que satisfazer a si mesmo. Exatamente. Se você não tá fazendo perfeito, tá errado. O que pode acontecer é, por exemplo, o caso da Ivia, a gente chegou com uma música pronta em estúdio e com uma música esquematizada. E o Gá, que é um produtor legal para caralho, fica aí, né, até promover o Estúdio Nova, porque o Gá é foda, ele tem umas referências muito boas. Ele falou, cara, por que você não faz assim, assim, assado, sabe? É válido você escutar a crítica quando ela é construtiva. Quando o cara chega pra você e fala, ah, é uma bosta. Isso não é crítica. Pra puta que eu pariu. Isso não é crítica, vai se fuder. Isso daí é negociando babaca. Agora, quando a pessoa chega pra você e fala, porra, seu som é legal, cara. Só acho que você podia fazer, ao invés de fazer assim, faz assim, sabe? Ou então, nem quando eu falo seu som é legal, você chega e fala assim, ah, cara, eu não gostei daquilo que você faz em tal ponto da música. Uhum. Beleza, isso é válido. Né? Isso e você é válido. Passa a prestar atenção e você acha, e você vai ter em mente se isso cabe pra você ou não. Às vezes, você não concorda. Às vezes, melhora para caralho o que você faz. Isso é foda. E mesmo quando você não concorda, você tem que pensar nisso. Sim, sim. Você não pode simplesmente falar, ah, você tá errado, cara. É. Eu tô com uma ideia da gente fazer uma música tema pro Locomotiva. Por quê? Porque eu voltei a mexer nos programas de gravação. Sim. Com bass, Easy Drummer e tudo mais. E não vai ficar uma puta qualidade, mas eu tenho a ideia da gente fazer uma música tema pro Locomotiva. Com participação de todo mundo em letra, com participação de todo mundo em tudo ali que quiser opinar, sabe? Até o fim do ano. Presente de ano novo pra galera. Vamos tentar. Vamos. Pedro na guitarra, Suede Antônio Nhoi. Sério isso? Não, isso não. Não. Eu acho não, que não. Tem que ter um toque, sim. Não, porque faz parte da cultura do Locomotiva. Pode ter um momento ali, pode ter um momento ali. Mas, assim, a gente trabalhar não a história do Locomotiva, mas a temática do Locomotiva, tema. Sabe? Exatamente. É um jingle. É. A gente um jingle de 3 minutos, sabe? Mas a gente é um já amadurece essa ideia de como vai ser, mas a gente deixa a proposta em aberto, sim. Eu acho, afirmativo. Da hora. Num dos primeiros podcasts ali de 2018, a gente solta essa música. É nóis. Tá boa, né? Então, fechou. A gente vai prolongar esse final, porque é o Suede que vai editar, né? Limpar. Então acho que a gente pode fazer um encerramento um pouco mais comprido que o normal. Cast. Quero 2 semanas pra editar esse cast. Seu cu rachado. Seu cu rachado, exatamente. Gostaria de agradecer aqui a presença do Homem Concha. Eu que agradeço por poder estar aqui mais uma vez. Cara, que a gente gosta demais. Só que ele nunca vem quando é pra definir o final da história do Lost Man, né? Fala pra ele, né? Fala pra ele que vai ter Magic e ele aparece na hora. Então, ó, tá registrado aqui. Vai rolar uma partidinha hoje ainda? A nossa denúncia, a nossa reclamação que você não aparece pra gente terminar a história do Lost. Então, beleza, vamos ver aí agora, semana que vem pra gente acertar, ok? E se você tem alguma crítica, alguma dúvida pra mandar aí sobre bandas de garagem, alguma crítica sobre algo errado que a gente falou, apesar que isso daqui é puramente opinião nossa, né? Que a gente, de pessoas que tiveram bandas de garagem para caralho. Não, sua opinião está errada. Exatamente. Ou se você quiser contar a história da sua banda de garagem, envie seu e-mail pra gente no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, homem concha. contato@locomotiva26.com.br. Então, vocês podem mandar isso, vocês podem mandar sugestões de tema, por que não, né? E, além disso, nós temos uma outra forma de contato. E qual é essa forma de contato? Nós temos outra forma de contato, que é o grupo do WhatsApp. Ih, mas como faz para entrar no grupo do WhatsApp? Você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva e lá vai ter um link junto com a Zelda. Ah, sério mesmo? Você deu essa brecha pra ele? Nossa, mano. Pra outra brecha depois, calma aí. E você clica e estará automaticamente no grupo onde foi proposta também a seguinte promoção. Vocês mandem uma arte do Suede vestido de Zelda com a cara mais escrota e lambisgoia que vocês conhecerem. Se vocês quiserem, a gente disponibiliza fotos do Suede para isso. Sim, venham nos perguntar. Exato. Pode ser foto, pode ser desenho, pode ser colagem, pode ser o que for, pode ser também aparecer no mofo do pão. Exatamente. Na gordura da bandeja. Eu queria dizer que se fosse montagem de colagem, ser o mais serial killer possível. Ser colagem mesmo. Você pegar um papel, colar todas as coisas suficiente pra fazer o Suede Zelda. Revista e tirar uma foto de 35 anos atrás. Tirar uma foto com a sua Cybershot 2 megapixels e mandar pra gente. Caralho. Tirar com o seu Motorola V3. Isso. E esse desenho estará sempre ilustrando a nossa link de e-mails da postagem. Exatamente. E a gente faz isso porque, não essa sacanagem que é, mas esse grupo do WhatsApp, para que a gente possa estar cada vez mais próximo de vocês, para que vocês possam sugerir músicas para tocar nos backgrounds desses podcasts mais zoados, não no caso desse, porque esse a gente separou para talvez bandas que a gente comentou aqui, como a Exótica e tudo mais, mas principalmente para firmar uma amizade bacana, bonita, como está sendo nesses últimos tempos, as pessoas falando o tempo inteiro, porque é muito gostoso, porque é muito legal, e isso nos lembra que nós precisamos agradecer algumas pessoas, afinal, na vida, ninguém é nada sem amigos. Por isso, vamos agradecer o nosso primeiro parceiro, o HQ. Segundo parceiro, X-Infinity Games. E nosso terceiro parceiro, E-Fighters. E nosso quarto parceiro, EitaCast. EitaCast, é isso mesmo, né? Nem parece que eu errei muito durante esse tempo e vocês não sabem o que aconteceu. Mas fica aí nosso salve para o Gilberlan, para a Bela, para Storm e companhia, né? Que fazem esse podcast bem legal que é o EitaCast. Ou seja, se você terminou agora terminou o Locomocast. O que você vai fazer? Ouviram o EitaCast. Ouviram o EitaCast, exatamente. E eu acho que é isso aí. É isso, né? Tipo sim. Muito obrigado a todos por cederem vossas cavidades auditivas para nosco. E é nóis. Muito obrigado. É nóis de novo, porque eu não sei muito falar. Acaba. E acaba. Acaba. Acaba. Beijo. Acaba. Beijo. Acaba. Mostra essa habilidade aí pra nós, cara. Aproveita que eu pus pra gravar, mano. Não fala, não. É bater palma com a mão só. Ah, isso que eu sei. Isso é muito autista, cara. Isso é a coisa mais autista. Tem uma utilidade. Tem um amigo meu que faz maraca com as duas mãos. É, o cara tá tão imbecil do caralho. Ele bate, cara, mas parece que ele tá fazendo assim. Mano, não é imbecilidade. Isso é música corporal, maravilhoso. Isso é imbecilidade? Não é, cara. Barbatux ganha a vida fazendo isso. É imbecilidade, pronto. Pô, os caras ganham vida sendo imbecil? Você viu só, cara? Você corporal, cara. Pode ganhar vida sendo idiota. Não, é, um salve pro Neto. Música corporal, o Alvin faz na garrafa. Não é assim, né? Tá no último cast. Último. O quê? Você vai falar que a música corporal do Álvaro não vira. Não é música. Não, não vale. Vai falar que tem esse Philip não é música. É preconceito, cara. Ninguém faz isso. Ah, dá pra usar isso em alguma coisa? Dá. Não, no tipo, eu quero fazer o barulho autista. Ele vai fazer isso aí. O Concha vai infartar hoje, velho. Eu vou te parar também. Eu vou deixar meu celular longe do Concha. É, só sei disso. Só ajudar minhas galinhas a ser melhor na vida. Você passa muito escaçado no meu nariz, assim, ó. Nariz do escaçado, cara. Tenta fazer na bunda, vê se faz. Não, não tem nada assim na bunda. Você tem um buraco. Tem uma saliência muito... Ah, mas aí tem que ficar, tipo, sei lá, uma roida pra fazer isso. Pera, deixa eu liberar essa leva de galinha aqui, a gente já começa. Enquanto isso, fica retardadíssimo lá. Fica aí. Momento autismo pros ouvintes. Olha, mais legal do que só o Tonhonhó, hein? Cadê o Tonhonhó? Pega o Tonhonhó. Pega lá, o Sérgio. Pega lá o Tonhonhó. Pega lá. Momento extra-autismo agora pro pessoal. O Swed vai fazer um solo de Tonhonhó enquanto o Álvaro faz não, um tem tudo a ver com o tema. Tem tudo a ver com o tema, sabe por quê? Porque é música, cara. Não, é porque o Swed entra numa garagem qualquer e fica lá sozinho. Fica lá batendo na cara. Exatamente. Ele fica se punindo por existir, dando tapa na própria cara. Exatamente. Aí faz barulho e ele acha engraçado. Ele só vai ouvir isso no, quando for lançar o cast. O Swed é um arrombado. É isso aí, cara. É isso aí. Tem um aviso, tem uma mensagem sobre você pro Zestro, aí depois escuta. Vai, faz um solo de Tonhonhó aí. Enquanto o Álvaro faz um beatbox. Vai, Álvaro. Como foi? Tá afiado? Tá afinado? Deixa eu ver. Tá. Vai, Álvaro. Faz um beatbox aí. Que a gente incentiva, você pode ir, cara. Primeira vez ficou legal essa porra de Tonhonhó. Essa porra pode piar no cu. É, você não queria, que você queria colocar cu, um momento musical em cada um? É uma tá boa ideia. Cara, tá tão bonito que o cu do bode ficou com inveja. Porra. Ô, o cu do Álvaro ficou com inveja. Mas esse é meio diapasão ou é realmente instrumento? Não, isso é um instrumento. É um instrumento. Esse é um instrumento de tortura medieval. É sempre bom acreditar, sabe? Você tem que ter fé na vida em alguma coisa. E o Suécio tem fé que o Tonho é um instrumento. Na verdade, o nome disso é harpa de boca, tá? Não é Tonhonhó, é harpa de boca. Ó, um isqueiro também dá pra fazer, ó. Mas como que inventaram isso, isso cara? Isso aqui é um instrumento celta da região francesa. O cara francesa, que sofreu um acidente depois... de construção, caiu um ferro na boca dele, ele foram tirar e deu uma estilingada. Aí veio Tonhonhó, acharam bonito e deixaram o cara morrendo de dor lá, agonizando com o bagulho na boca. E os caras, que engraçado. Põe. Outra possibilidade é um dentista, né? Que tava tirando o aparelho de alguém. Opa, põe. Fica de boca aberta. Essa história é mais engraçada. Eu não vou mais explicar a origem do instrumento. Agora explica. Agora qual que é a real? Conta aí. Assim, isso ninguém daqui... vai te interromper, eu juro. Obrigado. Na, originalmente isso daqui era feito com bambu, certo? Numa região celta que hoje é a França. Depois, mais pra frente, como instrumento folclórico, foi esse feito de metal. E ele imita como se fosse um didgeridoo. É australiano. Entendi que é de tudo. Uma região celta, de outra região celta. O didgeridoo seria como se fosse um cano gigante, que também era feito de madeira, hoje tem de outros materiais, que faz um som grave, que é assim, tipo... Um berrante. É mais ou menos um berrante. Ah. Exatamente, é mais ou menos um berrante, só que mais contínuo e de diversificação de notas. Não é um berrante. É mais ou menos isso. Isso daqui é mais ou menos imitando, só que com o ponhonhoi mesmo. Entendeu? Ah, muito sentido. Não é Tonhonhó. Então isso é aí porque, imita um negócio comprido e grosso. Esse som assim, ó. É pra imitar o didgeridoo. Aí tem as vírgulas. É que é esse mesmo som, só que constante. Isso. Nesse caso, ele é alternado. Tem a vírgulazinha. Alternista. Autista. É um pouquinho autista esse instrumento, mas cara. Não é alternista. Vamos pro cast, vai. Vamos. Aí tem arrombados que ficam buzinando enquanto a gente tá. Isso é um instrumento musical. É, exatamente. Buzina. Bem, bem. Tá porra! Ninguém sabe porque a gente gritou. Quer dizer, porque eu gritei, mas tudo bem. Eu aceito críticas, eu sempre critico as músicas do Tani também. Essas duas últimas aí, alguém pagou pau. Sim, eu, por isso que eu falei, eu critico quando preciso. Quando não, joinha. E aí, vamos formar uma banda? Não, na verdade, minha ideia de projeto aí... Então, pra fechar a ideia? A ideia, pode ser? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou não, vamos fechar não. com a ideia desse projeto? Eu posso mijar. Não, vai. Passo. Não, é Asta. Boa. Desculpa. Asta. É, a gente já acabou. Já nada acabou? De e-mail, nada de WhatsApp, nada de nada. Ah, não, desculpa. Já tá dando tchau assim, tipo. É que 3 horas de cash, quase. Já, é. Já deu mais de 2 horas. Nossa. X Infinity Games. Terceiro pai, você deu lá. Ele teve um AVC no meio da frase. Ele foi contaminado pelo vírus do autismo. É, esse negócio é de Zelda, não sei. E é porque cada vez que eu escuto a palavra Zelda eu fico mais retardado. Não sei o que está acontecendo. E nosso terceiro parceiro, X-Infinity Games. E faz, de novo? Eita, Cash, fica aí nosso salve para o Gilberlan, para a Bela, para a Storm e para, eu não lembro o outro que participa com eles, mas fica nosso salve para ele também. Isso é bom, isso faz parte também. Sim, exatamente, faz parte da vida esquecer as coisas, mas não que você não seja importante. Porque é difícil lembrar o nome de todo mundo que foi importante até hoje nas nossas vidas, né? Você quer gravar de novo essa parte? Eu vejo o nome aqui. Vê, por favor. Isso fica muito feio, cara.